Fala galera, aqui é o Pablo Nova Era, vindo só para mandar um recadinho rápido para vocês. Ó, antes do cast, eu tive que vir aqui falar com vocês porque o meu áudio tá bem zoado. Eu tô sem microfone, então não tem como ter um áudio de qualidade aqui. Eu tô com um áudio todo meio picotadinho, com baixa qualidade, alguns ruídos, etc e tal. Então, por favor, já estejam avisados, tá? Mas vamos então pro cast que tá sensacional. Começa aí o cast agora. Senhoras e senhores, caraca, o cast já começa com o Koala fazendo o quê? Vinheta da Tramontina, por favor. É vingança! Vingança do quê? Porque quando eu fui participar do Caverna Cast, eu tava te cortando porque você fica me cortando aqui no Arquivo Cast. Então não me venha falar de vingança, porque a vingança é minha. E se tu... Olha, você está pisando em ovos, Koala. Você está pisando em ovos. Pra quem não sabe... Pra quem não sabe, o Arquivo Cast número 4 era um Arquivo Cast muito bacana falando da trilha sonora dos games, mas que, infelizmente, acabou se perdendo devido a problemas de infraestrutura em geral. Então, o Arquivo Cast 4, que vai ser agora, vai entrar no ar agora no mês de junho, é um podcast especial que nos reunimos aqui, eu, Koala, Dante, Bruno, para falar sobre as previsões da E3 de 2018. A gente virou o que a gente mais odeia, a gente vai virar horóscopo. É o quê? Nossa, o quê? A gente vai virar o quê? Um horóscopo dos games, velho. Horóscopo dos games. O signo da Sony vai ter o um novo God of War. Caraca, o Koala vai ser a mamãe brusqueta, tá ligado? Não, o Koala... É, puta, o Koala, a mamãe brusqueta foi a melhor alusão a todos. É, o Bruno pode ser o carinha do Ligue Já, tá ligado? Vocês lembram desse maluco do Ligue Já? Editor, bota aí uma vinhetinha do carinha do Ligue Já. Ao vivo, a qualquer hora, de qualquer lugar do Brasil. Ligue já, os meus discípulos estavam esperando a sua chamada. Cara, é Walter Mercado. Lembrei o nome dele, Walter Mercado. Caraca, nossa, Walter senhora. Mercado, saudoso Walter Mercado. Famoso Ligue já. Dante, quem seria o Dante? Pai Galo? Não, eu seria o Pai Mãe Galo. Mãe de Ná, pô. Mãe de Ná. Mãe de Ná. Eu vou até mostrar pra vocês... Como que seria a arte do Arquivo Cast dessa semana? Previsões E3 2018. Caralho, só que acertei, no caso agora. Eu acertei! Tá vendo? Já começamos bem, então. A gente já começou acertando previsão, é isso que conta. Acertou a previsão na capa do podcast. Mas estamos aqui reunidos para fazer previsões sobre a E3 2018. Nada melhor do que o nosso time clássico aqui para discutir esse assunto. E nós vamos começar falando por ordem. É melhor a gente falar por ordem aqui das conferências. Que a E3 vai do dia 9 ou até antes disso, com os pré-shows e tudo mais, até mais ou menos ali o dia 12, 13 de junho, que é onde tem as últimas conferências. Quer dizer, não é conferência física, mas a gente tem as últimas, digamos que, os últimos shows das empresas, das desenvolvedoras, Mas vale lembrar que devido à nossa agenda tá muito atarefada, tivemos muitos compromissos, a gente não vai poder comparecer na E3 fisicamente. Exatamente. Infelizmente acontece, cara. A gente... Ó, o Bruno já deu a tossidinha pra falar. O Bruno já deu a tossidinha pra falar, vocês não vão, porque eu estou pegando no meu jatinho particular pra ir até... Não quem é isso, Bruno? Que vem, quem sabe ano que vem? Quem sabe ano que vem, burguês safado, mas é um burguês safado. Com anúncio de PlayStation por aí. Vamos falar disso daqui a pouco. Vamos começar aqui, ó, pelo sábado, sabadão, embalos de sábado à noite, ou à tarde, já que a conferência é à tarde. Sábado, dia 9 de junho, temos aqui a primeira conferência grande, que é a EA Play, a conferência da EA. Sports, TV, Sports. Caraca, a conferência ficou realmente marcada, né? Essa conferência infame. Mas, ó... Não, pior que nem era da EA, era da Microsoft, né? Da Microsoft. Verdade. Mas, ainda assim, quando a gente fala de esportes, o que vem na nossa cabeça? EA Sports. It's in the game. E marcou geração, né? Marcou. No sábado, dia 9 de junho, às 3 horas da tarde, aqui no horário pacífico, no horário de Brasólia, teremos aqui a conferência da EA. E eu quero. Algumas das coisas que a gente já sabe que sempre rola todo E3 é, obviamente, o showcase dos jogos de esportes, tipo futebol americano, NBA. FIFA, blá blá blá, NBA, etc e tal. Mas o que vocês acham que a E3 vai trazer, que a EA vai trazer pra essa E3? Então, é que assim, tipo, a EA, convenhamos, tipo, eles não têm muito mais o que criar. Tipo, a essa altura do campeonato, eles não têm muito o que criar, tá ligado? Tipo, sei lá, eu espero mais do mesmo. Tem o Anthem, né, que a gente, tipo, já tá sabendo que vai ter, e os caralho. Ele já apresentou no passado. O Titanfall. E possivelmente o Anthem vai vir com o... com algum possível vídeo de gameplay, né? Porque até agora a gente só viu aquele mesmo videozinho prefeito pra E3, né? Do cara voando. Exato, do cara voando e ele falando, pô, vou chamar meus amigos aqui. Os amigos darem TP e fazer login exatamente no ponto que ele tava. Impressionante, eu gostaria disso. O Titanfall, tipo, o Titanfall 2 ainda, tipo, tá fazendo bastante sucesso. Eles melhoraram bastante coisa em relação ao Titanfall 1. Eu acho difícil a gente ver algo, tipo, Titanfall 3, algo assim. Eu acho que se eles fizerem algo do Titanfall, vai ser mais coisa pro 2, mais conteúdo pro 2. Porque, tipo, ainda tá com uma. Tipo, tá com uma player base bem legal. O jogo tá bem da hora. Tipo, acertou onde o Call of Duty Modern errou, tá ligado? O que eu acho que dá pra esperar daí muito, que assim, acho que a gente. Geralmente a gente espera bastante. Um novo Battlefield que não vai rodar no computador de quase ninguém. E um FIFA, a não ser o Bruno, né? Que o Bruno é um babaca. Mas e um FIFA novo com o modo história melhorado que... Os últimos 2 anos que apresentaram FIFA 17 e FIFA 18 tiveram modo história sensacionais. Eu acho que eles podiam espalhar isso pra toda a franquia deles de esporte, sabe? Pro NFL, pro... Toda a franquia de esporte que tem. Eu sei que tem esporte pra caralho, tudo aí. Então eu acho que podia botar um modo história, assim, que é muito bem feito pra quem nunca jogou. E acho bem divertido, até pra... Cara, eu não gosto de FIFA, mas eu jogo essa merda pra caralho, esse modo história aqui, muito legal. Eu não gosto de FIFA, mas é o melhor jogo pra jogar com um amigo, assim, próximo. Que não joga com alguém de normal. Ah, sem dúvida, chega aqueles teus primos de longe, chatos pra caramba, sabe? Você vai fazer o quê? Bota FIFA aí pra molecada jogar. Aí eu falo que meu videogame quebrou. Caramba, Koala é a pior pessoa de todas, cara. Deixa o sur... E pior ainda coloca a trava parental em 99% dos canais da TV a cabo, pra criança ficar assistindo só a Discovery. Mas, assim, além do novo Battlefield, que já é bola cantada há muito tempo, né, assim como todo ano a gente sabe que vai ter um Call of Duty, eu acredito que eles vão trazer algumas novidades pro Star Wars Battlefront, que teve aquele começo infame das loot box, que teve esse burburinho e virou... problema legal em alguns estados, em alguns países, e fez todo mundo pensar, e fez o Trump chegar e chamar, além do problema da violência, as loot boxes foi um dos itens que foi discutido lá com a reunião do Trump com as desenvolvedoras, os órgãos de classificação etária, e os caramba. Mas então, uma das coisas que eu acredito que vai vir aqui na conferência da E3, da EA, é possivelmente um novo Plants vs Zombies, porque tá meio apagadinho, né? O Plants vs Zombies, o Garden Warfare, que eu digo, acho... não o Plants vs Zombies de celular. Acho que você errou. Acho que a EA inteira tá meio apagadinha, né? Depois do Battlefront eles estão bem jogando safe, né? Porque qualquer coisinha eles estão no radar pra se fuder. Ah, eu tenho uma... Talvez eles anunciem alguma coisa relacionada a The Sims. Faz tempo que não sai nada realmente. Nossa, novo, isso é verdade. Deles. The Sims faz tempo mesmo. Não, mas The Sims vive tendo DLC, não tem? Teve DLC, mas sem tanto anúncio. Antigamente anunciava quando era uma DLC grande, assim, agora é só pacote pequeno. É, porque The Sims não tem como você ficar explorando absurdamente. Até tem, só que isso faria a imagem da EA com o público ficar pior do que ela já é, né? O 4 é muito limitado em relação ao terceiro, por isso que não explora tanto conteúdo grande. Eu acredito que eles vão mostrar bastante coisa também pra mobile, porque a EA nos consoles ela é bem apagada, mas no mobile, cara, eles têm vários jogos que são sucesso. Desde o Plants vs Zombies. O jogo do The Sims é bem legal no. O jogo do The Sims no mobile é bem legal. Sim, ele é bem legalzinho para a plataforma em que ele está. Ela pode trazer também jogos indie, assim como trouxe um Ravel lá, um Ravel. É verdade. Um Ravel. Eu tô ligado, que é do bichinho de lã vermelho, né? Isso, bem bonito o jogo. E além de. E o Bruno puxou um assunto muito interessante, que é justamente esse apoio dos indies que a EA dá. E que, fora que além desse. Além do Unravel, antes disso já tinha. Acabou de sair também o Escape Plan, não. Qual o nome do joguinho lá? Do Prison Break? Não lembro o nome. Que parece Prison Break, que é multiplayer. Ah, a Way Out. Ah, Way Out. Escape It. Que é muito bom isso, esse jogo. Isso, a Way Out, que é o mesmo esqueminha meio que o Brothers, A Tale of Two Sons, sabe? Que cada um tem um role específico, cada um faz uma. Isso, que você essencialmente tem que cooperar com um amiguinho, com outro personagem para conseguir progredir no jogo, sabe? E eu acredito que a EA, para conseguir apagar um pouco dessas besteiras que fez, vai investir um pouco mais, não investir de fazer mais coisas, mas em colocar mais em destaque esses itens, sabe? Do que colocar, olha gente, a gente tá trazendo mais uma enxurrada de itens pra loot box do Battlefront. Sabe? Jogo grande não tem mais onde investir muito, na real. É, olha, o novo pra Battlefield tá fora. É, o novo Battlefield, olha só, ele vai ser o Battlefield 2, ele vai ser na Segunda Guerra Mundial, e não se preocupem, porque ele vai ser lançado com 4 mapas, mas a gente já tá planejando mais 16 de DLC, que vocês vão ter que comprar pelo Season Pass, sabe? Eu não acho que eles vão ter culhões de pegar e fazer isso, ainda mais porque depois do problema do Battlefront, a Disney deve ter falado, ó, se vocês escorregarem, mas falta isso aqui, tá vendo? Esse espacinho entre os meus dois dedos, os átomos entre os meus dois dedos, tá faltando isso aqui pra você perder, sei lá, um caminhão de uma caralhada de dinheiro pelas besteiras que você fez com a nossa IP, sabe? E eu acho que vai ser isso, o resumo da EA. Mas, dando seguimento aqui, no dia seguinte, já no domingo, dia 10 de junho, é um dos dias em que nós temos uma das três maiores, das três maiores desenvolvedoras e das maiores empresas da C3. Começamos aqui às 17 horas, às 5 da tarde, com a Microsoft chegando no palco aqui da E3 2018. E aí, gente, o que vocês chutam para essa conferência da Microsoft? O que será que eles vão trazer? Posso ser sincero do fundo do meu coração? Diga. Vamos perder tempo vendo essa conferência. Eu espero que eles foquem no HoloLens, porque eu acho que, assim, atualmente, tipo, é o mais interessante que eles podem fazer, o HoloLens, tá ligado? Cara, eu vou ser muito sincero, eu era cachista, tá ligado? Eu adorava as ideias deles. Eu levantava muito pau do Xbox. Mas, cara, sei lá, desde 2011, 2010, a Microsoft só faz merda. Eles lançam um bagulho sensacional, aí todo mundo fala, caralho, isso bagulho vai ser foda e vai ajudar pra caralho. Tipo, Kinect, tipo, uma série de coisas que eles poderiam fazer, aí eles vão lá e cagam em cima. O máximo que dá pra esperar disso, na moral, é, de fato, um novo Halo, que como até o Phil Spencer disse, um Halo que seja compatível com o Windows 10, pra ter crossplay e os caralho com o Xbox One e o Windows 10. Um novo Gears, eu acho difícil o novo Gears, mas eu um acho novo difícil Halo, eu acho e nem espero, honestamente. Outro Gears eu acho muito embaçado. Eu acho que mais fácil ter um novo Halo. Tem uma continuação de um joguinho que eles lançaram ano passado, isso. Acho que eles devem colocar algumas novidades, botar esse... um mascote, esqueci o nome desse jogo, cara. Uma raposinha? Uma raposinha, velho. É exclusivo da Microsoft esse jogo. Mas acho que não pegou, Conker. Cara. Não era não, o Conker. Não, era um jogo novo, que tipo, era meio focado em exploração, mas você não vingou também. É que tem isso também, né? Vamos contar quantos jogos a Microsoft anunciou e cancelou. Scalebound, meu, tem uma lista de olha, jogos. Olha, só pelo jogos. Fato deles... Só pelo fato delas terem cancelado Scalebound e ter desfeito todo o estúdio de Fable, cara... Eu de verdade não sei o que esperar da Microsoft, porque é que nem vocês disseram. O HoloLens é possivelmente provavelmente vai ser o foco da Microsoft, já que ela não tem mais absolutamente nada de hardware para mostrar. Se eles anunciarem agora eles não têm. É, se eles anunciarem agora um novo Xbox, cara, vai ser vai ser a pá de cal, a primeira pá de cal no caixão da Microsoft, sabe? É, novo Gears of War, eu não acho que vai rolar, porque o último Gears tá muito recente ainda, sabe? É muito mais provável ter realmente um novo Halo, eles mostrarem alguma coisa de Forza, seja o Forza não, Motorsport então... Eu ainda acho que Forza ainda tá meio recente. Não, Forza 4 sai um por ano, né? Então ele deve sair mesmo, o Forza Horizon. Fora que tem uma coisa que ninguém ainda mencionou, né? Que é a grande porcaria que é o Sea of Thieves. Gente, que jogo ruim, cara. De verdade. Cara, tudo pode ser bom, só que tentaram lançar muito caro e, tipo, sem desenvolver conteúdo suficiente, mas podia ser um jogo incrível. Cometeu o erro da Electronic Arts com Battlefield. Sim. Não, sem conteúdo, eu nem diria, sabe? Porque, assim, o Overwatch, quando foi lançado, ele foi lançado com muito pouco conteúdo. Tinha muito pouco mapa, muito pouco modo de jogo. Só tinha basicamente um modo de jogo. Só que é um jogo online competitivo, é diferente, né? Não. Vai acompanhando minha linha de pensamento. O Overwatch, ele também foi lançado com muito pouco conteúdo. Ok, o Battlefront, o 1, ele foi lançado com mais mapas, mais modos de jogo e teve o backlash que deu, sabe? Só que o problema que eu vejo com Sea of Thieves, que tecnicamente tinha potencial para ser um competitivo bacana e etc e tal, é que você depende absurdamente dos seus colegas para conseguir progredir, sabe? E se você pega um time só de troll, cara, a graça de jogar o jogo vai para água abaixo. É diferente de, por exemplo, um Battlefront ou um Overwatch, que se você pega um troll ou outro, beleza, você ainda consegue fazer alguma coisa. Só que, gente, o Sea of Thieves, você depende muito dos outros, você depende de todo mundo ali no navio pra fazer a coisa acontecer. Então, mas tipo, isso era fácil de resolver se você tivesse, por exemplo, servidor pra jogar solo, etc. O problema do Sea of Thieves, tipo, o multiplayer do jogo é bom, o mundo é bonito, tipo, é um jogo incrível. Ele errou em duas coisas. Um, no preço, é muito caro pelo que ele oferece. E o segundo, conteúdo. Tipo, você joga 8 horas do jogo, não tem mais muito o que fazer. Tipo, os conteúdos de endgame é basicamente os mesmos inimigos com um chapéuzinho novo e vida a mais, mas tipo, ó, a jogabilidade é muito boa, porque ele traz uns elementos quase de single player, mesclando com multiplayer sem ser, tipo, competitivo que nem Overwatch. Só que o preço que os caras exigiram e, tipo, a quantidade de conteúdo quando lançaram, é um jogo de 8 horas, você já fez tudo. Eu posso colocar mais uns comentários sobre a Microsoft? Eu achei o nome do joguinho não. Aqui. Filha da puta. Eu achei o nome do joguinho aqui. Super Lucky's Tale, o nome do jogo. Isso. Super Lucky's Tale. É um joguinho muito bonitinho. Eu achei bonitinho, eu achei que ia pegar o jogo, mas não. Cara, tive dificuldade pra encontrar esse jogo na história. É que esse personagem já tinha sido mostrado como se fosse o Conker para o HoloLens. Sim, estavam usando ele meio como, tipo, uma introdução, tá ligado? Um personagem pra introduzir. Só que o que eu acho que, assim, que dá pra eles apresentarem, o que, assim, eu não espero, mas eles podem falar alguma coisa, é apresentar algo do Sunset Overdrive, o jogo que começou no Xbox One, né? Uhum. E eu acho difícil. Acho difícil porque o Sunset, a equipe que trabalhou no Sunset, o estúdio que trabalhou na Sunset, tá trabalhando a todo vapor no Homem-Aranha, que é exclusivo de Play 4. Então, eu acho muito difícil eles estarem desenvolvendo dois projetos tão grandes assim e exclusivos para duas empresas ao mesmo tempo. Não, eu também acho, Pablo. Só tô comentando que é possível a gente ter alguma coisa. Mas eu acho mais possível ainda a gente ter alguma coisa em relação a Killer Instinct. Alguma novidade em relação a Killer Instinct. Eu ia falar isso agora. Se não for a hora... Esse é o exato momento. Esse é o momento perfeito pra eles pegarem e falarem, gente, a gente vai lançar agora uma edição completa do Killer Instinct pra dar aquela revitalizada no primeiro, porque... Apesar de ter dado muito certo o esquema de Season Pass de personagens, eu não, pessoas como eu, que são mais casuais, assim, não acham tão interessante você ter que ficar comprando pacote de personagem periodicamente. Eu prefiro pegar um CD. Tem uma versão. Não, tem uma versão. Tem uma já tem uma Definitive Edition. Já tem. Que vem com tudo liberado, que vem com tudo, sim. Aí, tipo, tem que adicionar mesmo. É, aí, se eles lançarem um personagem novo, ele já vai automático pra você. É tipo um Season Pass, basicamente. Isso, tipo um Season Pass, já existe isso. Eu tô falando em novidades em relação a ter um personagem novo ou ter até um jogo novo. Jogo novo eu acho difícil, mas um personagem novo acho que dá pra esperar. Tipo, trazer um Master Chief, alguma coisa do gênero. A desenvolvedora do Alan Wake, eu esqueci o nome dele. Qual é o nome da desenvolvedora do Alan Wake? Acho que é a Homem-Aranha. É a Remedy, não, pô. É a Remedy. A Remedy Entertainment. Isso. Então, a Remedy falou já que tá trabalhando em alguma coisa. Especula-se de que seja Alan Wake 2. Se for, já é um ponto positivíssimo. Porque, cara, Alan Wake é sensacional. Cara, eu não queria jogar balde de água fria, mas é uma coisa boa porque eu também gostei. Quantum Break também é da Remedy. Sim, e é muito bom. Sim. E é muito bom. Talvez pode ser ou um novo Alan Wake ou pode ser um novo Quantum Break. Até Mad Max, se eles quisessem, eles podiam fazer, porque o 3 fez bastante sucesso. Um novo Quantum Break eu acho muito pouco provável. Até porque o Quantum Break, ele é bom, mas ele não foi tão bem aceito. Ele assim, não fez tanto sucesso, sabe? Mas ele tem uma qualidade muito boa. Isso eu não me conformo, cara. O jogo de fato é bom, velho. Então, o Quantum Break eu creio que tem mais possibilidade, porque o motor dele é bom. E é novo. A engine dele é nova. É. Ele é novo, dá pra trabalhar mais ainda. Não, eu acho que eles talvez fariam uma nova história do Alan Wake, sabe? Em cima dessa. Eu acho que faria. Acho que faria mais sentido, porque Alan Wake é uma franquia muito forte, que deu muito certo. Alan Wake, todo mundo lembra e todo mundo gosta. Eu ainda tenho Alan Wake e eu Alan odeio. Wake não envelheceu mal. Eu ainda tenho, cara. Ele tem que vir aqui e comentar alguma coisa pra me tirar da concentração. Mas, ó, o Alan Wake eu achei um jogo muito bacana, eu ainda tenho, ele não envelheceu mal. Ele é um jogo 3D muito bom. Mas é isso, né, gente? É Halo, Fable, talvez um novo Alan Wake, projetinhos de HoloLens. Pode especulação imaginária? Eu gostaria muito que a Microsoft desistisse com essa babaquice deles de forçar a loja da Microsoft no Windows 10 e falar assim, ó, a gente vai estar colocando tudo na Steam, na GOG, em todos os lugares possíveis. Se eles colocassem a Steam no Xbox One, malandro... Era a mesma coisa se a gente ganhasse Battlefield 3 na Steam. Mas o que eu acho que pode acontecer é deles pegarem a biblioteca deles e colocarem na Steam. Isso faria mais sentido. Porque aí eles alcançariam um público muito maior. A loja do Windows, de verdade, gente, é terrível. É terrível mesmo. Eu não vejo nenhuma utilidade, né? É, fora disso, temos alguns títulos triple, que não são exclusivos, né? Que vão sair para Xbox One, como State of Decay 2. E State of Decay 2 está prometendo muito. O sistema eu tô cansado de jogo de zumbi já. Eu curto o State of Decay porque ele tem basicamente a mesma premissa do Zombie U, só que feito de forma certa. Sabe, que é você ter um personagem, teu personagem é único, morreu, você vai ter que ir com outro personagem até onde você morreu pra pegar tuas coisas, sabe? Até aí é Zombie U. Então, Zombie U fez isso muito mal, State of Decay fez isso, só que fez melhorzinho. Acontece isso no State of Decay. É que era no Wii U, cara. Ah, mas saiu pra PC depois ainda, né? Não, mas aí saiu... No PC já não tinha a mecânica certa pra jogar. Porque no Wii U, o controle era o diferencial. Tipo, eles não adaptaram as mecânicas, tipo, pra usar no PC de forma eficaz. Ah, gente, eu tava lembrando aqui de uma franquia que eu não via faz muito tempo. O Crackdown. Nunca mais. Não, que é verdade, teve aquele último que anunciou com o Terry Crews e tal, mas mesmo assim. Eu tô vendo aqui que, tipo, tem um Crackdown previsto o lançamento pra 2018? Quê? É, que eles fizeram isso com o Terry Crews, pô. Eles usaram literalmente o Terry Crews como garoto propaganda, porque senão ninguém ia nem ver. Isso aí tá feio. E será que a gente vai ter alguma novidade do Rise, Song of Rome ou Record? Ah, duvido. Duvido, duvido muito. Record, cara, foi... Real. foi detonado. Real é que assim, o melhor que eles podiam ter feito era não ter cancelado todos os 50 jogos que eles cancelaram. Moleque, Scalebound nessa Sim. vibe de Monster World, moleque, ia ser tipo sucesso garantido. Nossa, era sucesso garantido. É, e o Dante falou tudo. Scalebound tem. Hoje vendo Monster Hunter World, tá ligado? Tipo, e meio que preparou a galera. Preparou a galera. Deixou o sangue nos olhos. A Capcom não teve trabalho nenhum. Só chegou e falou. Só chegou. A Microsoft ajeitou. A Capcom foi lá e marcou o gol. Segue, vamos falar agora da próxima conferência que ocorre aqui às 22h30, às 10h30 da noite, que é a conferência da Bethesda. Bethesda que já, devido aos vazamentos de uma famosa loja americana ou canadense, eu não lembro agora, vários títulos acabaram vazando, entre eles o Rage 2, que já foi revelado pela Bethesda com trailer, mas foi prometido um trailer de gameplay, ou gameplay ao vivaço lá na E3, às 10h30 aqui do dia 10 de junho. Além do Rage 2, é bem possível que a gente veja novidades aqui do Quake Champions. Mais novidades, né? Porque todo mundo já praticamente sabe tudo do jogo, mas o jogo não sai de jeito nenhum. O que eu queria comentar com vocês é sobre as coisas que eu acredito que vão rolar nessa conferência. O Skyrim 2? Moleque, Skyrim. A realidade é essa, eu quero saber de Skyrim. Tá decisão 6. Cara, sério, eles estão extraindo água de pedra com Skyrim, cara. O jogo tem o quê? 10 anos? Velho. Tem no Switch. Sim, ele tá... Skyrim, ele praticamente... Tem VR agora. O Skyrim tá lançando durante 3 gerações seguidas. Play 3, Play 4 e agora Switch com o Switch e equipamentos em VR. Além de tudo isso, além do novo possível Elder Scrolls... provavelmente vão falar alguma coisa sobre algum DLC para Wolfenstein 2 ou alguma coisa relacionada. Talvez alguma informação sobre o novo Dishonored, mas acho muito cedo, porque... Muito difícil, o 2 ainda tá aí. Tá fresco. Então, além do DLC de Wolfenstein 2, que eu acredito que seja uma das coisas que eles vão anunciar, eu imagino que eles devam pelo menos falar alguma coisa sobre Dishonored. Não sei, talvez seja muito cedo. A última DLC do Dishonored saiu não faz muito tempo, né, gente? Ah, sim, mas tipo, DLC do Dishonored acrescenta bastante coisa, geralmente. A Bethesda, em geral, ela quando faz um DLC, ela faz um conteúdo bacana, né? Ela coloca bastante conteúdo pra single player. Aí eu lembro daquela casa com duas crianças. Agora, e por último, eu de verdade estou esperando um novo Fallout. Só que numa nova... Eu acho que é muito cedo. É muito cedo. E o Fallout 4 não fez tanto sucesso. Por isso mesmo, tá na hora de chegar e falar, olha gente, estamos fazendo aqui Fallout New Vegas 2, pronto. Eles teriam que anunciar algo com uma nova engine e tudo, porque pra eles tá pesado já. Quais as chances da gente ver um novo Elder Scrolls na mesma engine do Skyrim? Muitas, considerando que Skyrim tá saindo há 10 anos todas. E o pessoal fala aí que GTA V é a franquia, é o jogo que mais se mantém vivo, né? Nada, a Bethesda tá aí utilizando e reutilizando Skyrim ininterruptas vezes, cara. Então, em defesa da Bethesda, o VR adicionou umas coisas. Tipo, o VR realmente, tipo... Parece mais o mesmo, mas por jogar em VR acrescenta algumas coisas. Não queria falar não, mas... Dante, acrescenta, dor de cabeça, náusea. Ah, se você é fresquinho e não consegue jogar VR, dá isso mesmo. Mas se você é fresquinho, é isso mesmo. Você é fresquinho. Falou o cara que tem um VR de cada tipo que lança no mercado. Você consegue ler no ônibus? Se consegue ler no ônibus, não tem problema com VR. VR, vai cair o ticket refeição lá. Vamos comer, velho. É VR, é complicado. Cara, é VR. Você tem problema com VR? Meu, acaba antes do final do mês. Agora eu imaginei, eu chegando no Burger King. Ah, senhor, ficou R$29,90 seu combo Whopper. Aceita VR? Aceita. Eu coloco em cima da mesa um óculos, dois num chuck, assim. Eu aceitaria. Nossa, de pagamento aqui. Felizão. Num Chuck. Num Chuck. Não era Num Chuck o nome dos bagulhinhos do Play 4? Não. Do Play 3? Não, é o Move. Num Chuck é do Wii, cara. Ai, que burro, dá zero pra ele. Esse é o Host Gamer. Esse é o Host. Esse é o Host Gamer. É o podcast mais gamer do Brasil. BR pro Wii vai fazer maior sucesso. Eu acho que a gente é gamer de Minecraft agora, hein? Opa, tô dentro. Então, eu esqueci. A gente esqueceu de falar. A gente esqueceu de falar da maior IP que tá com a Microsoft, que é o Minecraft. E Minecraft 1 vai ser descontinuado, não vai ser mais atualizado. Provavelmente porque eles estão pra anunciar um novo, hein? Não. Não, acho difícil. Saiu a atualização da água aí, não vai anunciar novo, não. Então, essa. Tipo, eles falaram que eles não vão mais trabalhar pra atualização no Minecraft, entendeu? Acabou, no more, no mas. Abrindo Minecraft. Eu acho difícil, acho que eles fazem uma IP nova, mas vão fazer, tipo, continuação de Minecraft. Cara, mas, sério, mas acho que assim, gente, na moral, o fato da gente não gostar de Minecraft não quer dizer que Minecraft seja um jogo gigante. Caralho, eu adoro Minecraft, ó. Eu adoro. Não é que eu não gosto de Minecraft, só porque criadores de conteúdo bosta fazem conteúdo bosta com Minecraft, não significa que o jogo seja ruim. O jogo é um dos mais inventivos e inovadores dos últimos tempos, cara. Eu vou ser, assim, eu não gosto de Minecraft, eu não... Não é que eu não acho ele ruim, eu só não me divirto. Porque você é um bosta. Pau no seu cu, eu só não me divirto. Eu recomendo, eventualmente, jogar até o fim, porque o final é muito interessante. Muito interessante mesmo. Eu tava jogando Minecraft Story Mode, eu gostei. Minecraft tem final? Tem, e o final é realmente muito interessante. O que acontece no final? Você joga. Fala com ele... Não, eu vou dar spoiler, tipo... Nossa. Porque eu sei que se eu esperar o Pablo jogar Minecraft até o fim, a gente vai ter vendo, sei lá, Skyrim 7. 2000 anos depois. Pô, legal. Isso parece ser mais satisfatório do que o final de No Man's Sky. De Mass Effect Andromeda. Cara, na moral, o No Man's Sky dá pra pelo menos ter início. No Man's Sky não devia nem ser citado. Continuando aqui o assunto do cast, na segunda-feira, no dia 11 de junho, nós temos às 14 horas, às 2 da tarde, a conferência da Square Enix. Uma nota sobre a Bethesda, rapidão, uma nota sobre a Bethesda. Eu sou fanboy. Vai sair Rage 2, eu adoro a Bethesda, mas quem de vocês jogou Rage 1 do começo ao fim e achou legal? Não sei. Eu nunca joguei Rage. Eu nem joguei. Exatamente. Eu gostei só do trailer. Eu não entendo porque eles estão fazendo dois, porque, moleque, sem brincadeira, eu não conheço ninguém que jogou Rage ou, tipo, jogou e gostou. Eu conheço. O Fernando do Ratos de Caverna, ele gostou do Rage. Moleque, ele deve ser o único, porque, tipo... O meu irmão de consideração também curtiu. Porque, moleque, Rage é que nem brinca, tipo, foi bonito, mas, tipo, jogar mesmo, tipo, ter sucesso, tipo, valer a pena, eu não vi ninguém. O Brink, aquele jogo de tiro e parkour que você só fica pulando no máximo. Exatamente. Aquele jogo que, tipo, era o MOBA shooter e agora, tipo, agora ele faria sucesso, tá ligado? É, o Brink eu achava legal. Cadê a porra do jogo do Avengers lá da Marvel, caralho? Pois é, né? Todo mundo esperando. Ninguém sabe do que se trata. E, cara, pode ser qualquer coisa, né? Pode ser um jogo de ação, pode ser um jogo de aventura, pode ser uma skin do Final Fantasy XV. Olha, saiu tanto pode jogo da Lego nesse meio tempo que eu já esqueci desse. Cara, eles podem botar no Kingdom Hearts os Simpsons contra o Family Guy, velho. Sim. E colocar uma briga de galo épica do Peter com o Homer e o Sora no meio. Eles podem fazer isso, sabe? Cara. Nossa, cara. E eu vou continuar falando aqui sobre a pauta, porque eu não quero imaginar isso. Eu não quero viver esse pesadelo. E é esse universo compartilhado bizarro. Mas, ó, além do jogo, o principal, obviamente, é o jogo do Avengers, que nunca mais se falou absolutamente nada além daquele teaserzinho que teve. Eu chuto que seja um jogo que vai reunir a história da quadrilogia dos filmes, sabe? Tipo, Avengers 1, 2, o Guerra Infinita e o futuro Avengers 4. Eu acho que vai ser isso. Porque, cara, se a Disney chegou pra Square Enix e falou, pô, faz aí um jogo com a tua engine mais fodida, sabe, de Final Fantasy XVI aí, a Luminous e blá, blá, blá, blá, blá, pra poder fazer um jogo fodão, sabe? E eles estão demorando tanto tempo assim pra sequer anunciar qualquer coisa, é porque não vai ser simplesmente, sei lá, um Marvel Ultimate Alliance 3, não vai ser tipo um Marvel Destiny, sabe? Que vai ser uns gráficos de Play 1 com uma tonelada de DLC e os caramba. Eu acho que vai ser um jogo muito, muito focado em conseguir agradar todo o público do universo cinematográfico, porque se vocês pegarem pra ver, os últimos jogos da Marvel que tem saído é simplesmente fanservice pra fanboy do MCU. É skin pra todos os jogos mobile que tem, o Marvel's Capcom 3 é inteiramente sobre as gemas do infinito, incluindo Thanos na história. Tudo bem que é um jogo bem bosta, mas tá aí, né? Mas é isso. Meu chute é que vai ser um jogo baseado nos filmes, mas um jogo que vai fazer você esquecer que você tá se jogando um jogo. Você vai estar se sentindo assistindo o filme. Vale adicionar mais um detalhe, que é a mesma produtora do Deus Ex. Então, o que, que será que a gente pode esperar aí com esse comentário? Não muito, porque o último Deus Ex foi uma piada. É, então. O Deus Ex Mankind Divided, lá o primeiro, foi muito legal. Tipo, era algo inesperado, considerando os Deus Ex antigos, mas o último Deus Ex foi uma piada triste. Tanto que deu de graça. Os caras perderam completamente a noção do que tava fazendo, tipo, da direção do jogo, tipo, de tudo. Até graficamente ele parece inferior ao outro Deus Ex em vários aspectos. Sempre que, tipo, eu adoro o Deus Ex desde o clássico de PC. Mas o segundo Deus Ex não vale a pena mesmo. Quem me apresentou a franquia foi o Dante. Moleque, o segundo Deus Ex realmente é ridículo, tá ligado? Tipo, não acrescenta nada ao antigo, história, tipo, toma aquelas viradas, tipo, o que a gente pode fazer pro protagonista ficar mais bonito? Eu já sei. Aconteceu isso, dramático, ele é foda. Tipo, literalmente, as coisas assim, velho. Eu sei lá, tipo, tudo que, honestamente, na minha opinião, tudo relacionado a qualquer coisa perto da Marvel, no final das contas, acaba virando introdução pra mais coisa da Marvel. Tipo, sai um jogo pra introduzir mais coisas, sai um filme pra introduzir mais coisas, sai coisa pra introduzir mais coisas. Então, sei lá, eu acho meio cíclico já. Introduz mais coisas pra introduzir mais coisas? Basicamente, os últimos filmes da Marvel, tipo, metade das produções são isso. Tipo, é literalmente um filme pra dar uma base pra fazer outro, ou falar de um personagem pra introduzir ele se juntando com outro, tipo, ciclicamente. E com Kingdom Hearts, né? Tipo, isso é o prato feito, porque é o que Kingdom Hearts vive. Ó, falando em Kingdom Hearts, já vamos cantar essa bola, que Kingdom Hearts 3 vai lançar esse ano, e eles já fizeram um segredo com muita coisa, cara. Eu acho que nessa E3 eles vão mostrar... sempre que antes deles lançarem o Kingdom Hearts, eles sempre lançam o vídeo de abertura, que é sempre um vídeo falando, que é um vídeo muito fantasioso, com várias alegorias e a música tema. Já sabemos que vai ser uma música nova da Utada Hikaru, que já foi revelada no último trailer, mas eu acho que além dos mundos que ainda não foi revelado ao público, só foi revelado pro pessoal que foi na D23, que é o mundo baseado em Monstros S.A.? Operação Big Hero. Não, Operação Big Hero. Essa é depois, que foi aí. Anunciado... Isso. Então, há muito tempo atrás, acho que há uns 2 anos, quando, logo depois que Kingdom Hearts 3 foi anunciado, na D23, lançaram um trailer Closed Doors, sabe? Que tinha o gameplay do Operação Big Hero. E ele nunca foi visto em nenhum outro trailer que não seja da D23. O que é até uma coisa legal, porque se você for num desses eventos da Disney, você tem certeza que você vai ter realmente conteúdo exclusivo, sabe? Como teve Star Wars, como teve do Avengers, agora com Kingdom Hearts. E, gente, eu acredito que a gente vai ver isso, vai ver outros mundos, vai ver algumas funcionalidades do jogo, porque cada Kingdom Hearts tem um sisteminha diferente, sabe? O do 1 pro 2, eles evoluíram muitas coisas, mas algumas coisas ainda permaneciam a mesma coisa de base, da jogabilidade, mas eles colocaram tanta coisa nova, tanta funcionalidadezinha pequenininha, não só de combate, mas também de hub, de minigame, e eu acho que eles ainda não anunciaram nem metade daquilo que a gente vai ver realmente em Kingdom Hearts 3. Mas eu acredito que vai ser isso. Inclusive, é um dos pontos que eu mais estou aguardando da E3, da segunda-feira, no dia 11. E espero estar conseguindo assistir ao vivaço no trabalho. Vou tentar fazer o máximo. Alô, chefe! Que dia? É domingo? É segunda? É segunda. Caramba, eu acabei de falar. É a segunda-feira, dia 11 de junho, às 2 da tarde. Ah, eu vou estar... Mas passando aqui para... Vai estar onde? Eu vou estar no trabalho e vou ver do trabalho também. Quando é a Copa? É o quê? Caralho, que assunto! What the fuck? É que acho que o pessoal vai estar assistindo o jogo da Copa aí, ó. Perfeito. Próximo ponto que eu ia falar é não somente disso, mas ainda envolve Kingdom Hearts de certa forma, que... Não, antes de falarmos disso, eu quero falar que Shadow of the Tomb Raider... Eu tenho muito medo de ser mais do mesmo, viu? Não tenha medo, vai ser isso mesmo. Ah, mas aquilo não é ruim, honestamente, tipo, moleque. É que é mais do mesmo, só que é muito bom. Não, mas... É tipo Nathan Drake, é mais do mesmo, mas é bom. É tipo assim, é tipo FIFA, é mais do mesmo, mas todo ano é um jogo puta vendido pra caralho. Não, é que eu ia falar que assim, a diferença entre Uncharted e Tomb Raider é que Uncharted é muito mais linear. O 4 agora deu uma aberturinha a mais, sabe? Só que não é a nível o Rise of the Tomb Raider, porque Rise of the Tomb Raider, tu tecnicamente tem um QG central e tu tem um mundo aberto pra você explorar e pra você ir fazendo as coisas e as tumbas pra você descobrir e tudo mais. Obviamente, o Tomb Raider, ele pegou muitos elementos de Uncharted, acabou melhorando alguns, que a Uncharted até pegou no 4 de volta, mas eu não, por exemplo, eu conseguiria jogar um Uncharted 4, um Uncharted 3 do começo ao fim de novo, só que eu não teria o mesmo pique pro Tomb Raider, porque Tomb Raider me exigiria muito mais. Eu posso fazer um comentário? Posso fazer um comentário sobre isso? É, rapidinho, deixa só eu concluir. Vai lá. Tomb Raider me exigiria muito mais tempo pra eu conseguir chegar num nível aceitável pra eu, como jogador, me sentir seguro de continuar, sabe, a história. E nesse meio tempo de fazer side quest, explorar e pegar recursos, caramba, eu falaria, ah, cara, beleza, vou, sei lá, jogar outra coisa aqui rapidinho, já volto e é que nem o pai que fala que vai comprar cigarro, sabe? Posso falar Acho agora? Que foi pesado. Posso Acho falar agora? Pesado. Não, não foi pesado. Pesado sou eu, velho. Tá tudo certo. Pode. Pode. Cara, fala aí, Cole. A minha observação sobre isso é. Não quero gerar treta, não é essa a intenção. Mas a gente sabe que o Pablo, ele claro é apaixonado pela Sony e tem muito carinho por toda a história que já passou. Então, quando eu vejo no meu pensamento, Pablo e videogame vem na minha mente, Kingdom Hearts e Sony. É o que vem na minha mente. Kingdom Hearts tá certo, Sony nem tanto. Aí, será que, tipo, você falando do Uncharted, é porque você tem um amor grande pela série? Ou será porque o jogo é realmente superior? Isso que eu quero... Não quero gerar treta. Eu não disse em momento nenhum que Uncharted é superior a Tomb Raider. Eu coloco os dois no mesmo patamar, porque são jogos gêmeos, digamos assim. Só que Uncharted, é ele segue mais... Não diria isso, mais fácil. Isso é verdade. Ele é muito mais fácil. Eu não diria que Uncharted é mais fácil, porque Uncharted é linear. É pela experiência da história que tu vai ter. Tomb Raider é pela exploração. Então, enquanto Tomb Raider... Obviamente, Tomb Raider tem uma história muito boa, só que a história do Tomb Raider, pra mim, não é tão colocada em foco quanto deveria. Tem uns momentos bacanas e tudo mais, só que, tipo, o Tomb Raider, ele foca muito mais na exploração, no você desenvolver suas habilidades, você se tornar a Tomb Raider, sabe? Enquanto Uncharted é você sentar e assistir o Indiana Jones na sessão da tarde, sabe? Então, e jogar Crash. Isso, eu prefiro Uncharted. Eu acabei de falar que eu jogaria de Uncharted 4 de novo, ao invés do Tomb Raider, porque eu acabei tendo uma preferência muito maior hoje em dia para não jogar jogos de mundo aberto que não fossem tão fácil, tão rápidos para conseguir chegar no ponto que eu, como jogador, me sinto seguro para continuar a história. Por exemplo, como assim? Por exemplo, Batman, Batman Arkham Knight. A qualquer momento, desde que eu comecei a rejogar Batman Arkham Knight, eu me sinto à vontade pra caramba em seguir a história principal, sabe? Sendo que as histórias paralelas, as histórias de DLC, você ganha, obviamente, muito mais pontos e você acaba ficando muito mais forte. Só que em momento algum eu me sinto pressionado a ter que conseguir mais pontos pra eu upar meu personagem, pra eu conseguir passar de uma parte mais difícil, sabe? No Tomb Raider já é um pouco mais diferente. Você tem um lugar que eu sei que é muito complicado, eu sei que eu vou ter que grindar, vou ter que juntar recursos, vou ter que fazer isso, vou ter que fazer aquilo. Isso meio que vai me desanimando, porque eu não tenho mais tanto tempo quanto eu tinha quando eu joguei o Tomb Raider 1, por exemplo. Eu adorei o Tomb Raider 1, só que o 2 eu já não tinha tanto tempo para conseguir fazer isso. O Uncharted, ele vai por sessões. Você faz uma cena, você pode dar uma pausinha. Faz outra cena, você pode fazer outra pausinha. Você resolve um enigma, você pode fazer uma pausinha. Já no Tomb Raider, às vezes, você tá fazendo a parada, você tá fazendo grind, juntando seus recursos, etc e tal, e você ainda não sabe se você tá à altura daquele desafio ou não, sabe? E isso acaba me tirando um pouco do hype de querer terminar o jogo, apesar de o Rise of Tomb Raider eu achar um jogo sensacional, cara. Eu comecei a jogar, eu cheguei até um certo ponto, fiz até parte da DLC e eu achei um jogo sensacional. Os quebra-cabeças evoluíram, o sistema de combate evoluiu e muito, sabe? Mas é exatamente isso, tipo, eu cheguei na lojinha, vi o tanto de coisa que eu precisava e eu falei, ah, beleza, daqui a pouco eu vejo onde que eu conheço, consigo essas coisas e como que eu consigo, e daqui a pouco eu volto e eu fui comprar meu cigarro. E tá o Tomb Raider esperando até hoje. Me dá a palavra, Bruno? Eu acho que você pode falar, que você vai falar com propriedade. Assim, tipo, o que você tem? Peraí, eu só vou pegar a pipoca aqui. Porque o Dante, assim, quando dá pistola, é gostoso de ver, velho. Não, eu não tô pistola, que tipo, eu tenho propriedade porque eu analiso isso. É porque assim, tipo, você tem que entender que Uncharted é um filme interativo. Que nem God of War 1 ou 3. Pô. É tipo, é a aventura de um personagem foda e ele é foda e, tipo, tem os acontecimentos fodas. Ponto. Batman é a mesma coisa. O Batman, tipo, por mais que ele se foda em diversos Batman, ele é o Batman. Tipo, você pode sair na... Você pode, literalmente, do começo ao fim do jogo, dar soco na cara de todo mundo e você vai passar o jogo inteiro com isso. Uncharted é a mesma coisa, tipo... Uhum. Não, assim, Uncharted é sobre a jornada. Batman é sobre a jornada. Tomb Raider não tem nada sobre a jornada, é sobre o personagem. Tomb Raider, o foco do jogo é muito mais sobre a evolução da Lara Croft, porque no Tomb Raider 1, ela é literalmente, no Tomb Raider 1 da nova geração, é literalmente, mas é ninguém. Ela é uma menina soltada na selva, que tem o pulmão perfurado, que é caçada, que é atropelada, ela é literalmente uma Zé Ninguém, que, tipo, tem um amadurecimento e uma evolução. Então, assim, no começo, você corre. Depois você pega o arco e flecha porque você precisa sobreviver. Depois você pega uma metralhadora porque você precisa ter algo pra lutar com os caras. Então, assim, é sobre a evolução da personagem. Então, assim, é muito menos sobre algo linear e muito mais sobre uma evolução gradativa. E a evolução gradativa da personagem reflete você conseguir mais recursos, você ter que fazer grind, você ter realmente que, tipo, amadurecer como player e como a Lara Croft aprendendo mais coisas. Ele não deixa você cair em conforto. Exatamente, em nenhum momento. Mas eu acho que essa experiência de gameplay é uma imersão pra tentar fazer você se sentir no papel desesperador que é o personagem. Que é uma menina no meio da selva, no meio de, tipo, bandidos, armas, tiros, demônios e deuses, etc. Sim, exatamente. É uma imersão, assim, que você tem que se envolver mais. Você tem, tipo, é uma troca que exige esforço, exige trabalho, exige grind, exige pensar. E menos de, ah, eu vou sentar aqui e segurar pra frente, que é como é God of War, Batman, Uncharted, etc. Não que esses jogos de segurar pra frente sejam ruins. Não, eles seja ruim, ele só, tipo, não tem esse mesmo nível de envolvimento que você vai ter, tipo, com um jogo pesado. Dante falando é bonito pra caralho. Por isso que eu queria que ele falasse. Eu entendo isso que você falou, Dante, mas você só cimentou aquilo que eu falei, sabe? Tipo, realmente, o Uncharted, ele é linear, enquanto Tomb Raider é mais sobre o seu desenvolvimento como jogador, como personagem, etc e tal. Mas é que, assim, o que eu tô falando, não, eu, entendam bem, eu não tô falando que um é bom e que um é ruim. Eu gosto muito dos dois. Só que o meu tempo pra conseguir jogar um e jogar outro é diferente, entendeu? Então, por exemplo, o que eu tava explicando é que o tempo que eu disponho pra jogar um, o tempo que eu disponho é entre jogar uma sessãozinha rápida de Uncharted, que a história vai andar um pouquinho e eu vou acompanhando dia a dia como se fosse uma novela, e o Tomb Raider, que às vezes eu passo, sei lá, um dia inteiro só pra fazer side quest e fazer grind de item, sabe? Eu prefiro jogar um Uncharted porque eu não... Eu, agora, principalmente, eu não tô tendo muita cabeça pra me prender alguma coisa durante muito tempo, sabe? É bem capaz que pro futuro próximo, bem próximo até, imagino, estou até com medo desse futuro próximo, eu acabe tendo um tempo maior para eu conseguir me dedicar a esse tipo de jogo, sabe? Como, por exemplo, não só o Shadow of the Tomb Raider, como jogos como Frostpunk, por exemplo, que é de gerenciamento e você precisa criar sua cidade, seus sobreviventes e tudo mais. Eu não tenho tempo para isso, mas... eu gostei muito, sabe, do jogo. Eu não tô falando que ele é ruim. Eu só tô falando que eu acabei largando ele por não ter tempo pra conseguir me dedicar e evoluir junto com o personagem. Entende? Não, tipo, não. Eu entendo isso, Eu só tô, tipo, explicando pras pessoas entenderem, tipo, qual é a diferença de, por exemplo, você jogar Lords of the Fallen e Dark Souls. Um, você não precisa de comprometimento, você não precisa, tipo, de muito esforço para ter alguma coisa. Assim, é a diferença do foco de um jogo. Tomb Raider, Dark Souls, jogos assim, você, tipo, tem que realmente, você tem que, não é tipo, ah, eu sou o protagonista, tipo, não, tipo, o mundo é o protagonista, você é um personagem secundário. É a diferença de foco que alguns jogos como Uncharted versus Tomb Raider tem. Porra, eu devia pegar, tipo, entregar a chave do podcast pro Dante e sair e me retirar, porque ele fala muito bonito. É que, tipo, eu literalmente, minha vida é estudar isso, tipo, desenvolvimento de jogos, foco de personagem, tipo. E Tomb Raider, analisando um pouco mais fundo, uma coisa que pra mim Tomb Raider executa muito melhor que Uncharted, é assim, eu acho Uncharted visualmente mais bonito, mas eu acho que a paleta de cores de Tomb Raider é muito boa. E não digo nem o Rise, pode pegar o Tomb Raider clássico. Você tem uma parte na montanha que, nossa, tipo, a montanha tá nevando, tipo, muda completamente o ambiente do jogo. Tem uma área no deserto, tem uma área que, tipo, tá tudo pegando fogo, assim. A paleta de cores do que tá acontecendo é tão sutil, exatamente, tipo, a paleta de cores que está sendo usada é tão sutil que faz você separar, tipo, você inconscientemente fala, ah, aquela parte do começo que tem água, aquela parte da montanha, aquela parte, você cria templo, que nem o Zelda tem separadinho, você acaba criando inconscientemente a parte do fogo, a parte da água, a parte do gelo, a parte disso, daquilo. E isso, eu acho que, assim, Uncharted, God of War, do 3 pra trás, God of War de novo, o God of War novo é diferente. Eu acho que os jogos não criam isso de separar as coisas, ou eles fazem, tipo, capítulo 1, capítulo 2, capítulo 3, capítulo 4 e pronto. Isso é uma coisa que eu sinto falta em Uncharted, tudo, por exemplo. Tudo bem demarcado, assim, tipo, como se fosse uma régua, daqui até aqui é o capítulo 1, tipo, daqui até aqui consegue, é o capítulo 2. Você consegue falar, putz, eu adorei aquela parte disso aqui, putz, eu adorei aquela parte do Templo da Água. Como todo mundo que joga o Zelda fala, nossa, eu detesto o Templo da Água. Tem aquela interseção que não tá dita, mas é marcante o suficiente pra ficar, tipo, no teu subconsciente, tá ligado? É que ele é um jogo bem contínuo e consegue fazer isso com a gente. Sim, exatamente. Ele consegue, tipo, criar as marcações, tipo, de uma forma... Sem falar, olha, aqui começa um novo capítulo, agora acontece isso. Falou bastante e falou bonito. Falou bonito, hein, Dante? Mas, ó... Vamos só encerrar aqui a parte da Square Enix, porque, apesar desses três, o Kingdom Hearts, o Shadow of the Tomb Raider... serem os provavelmente os maiores títulos que vão ser abordados com grandeza, com tempo aqui na conferência da Square, eu imagino que eles vão anunciar bastante coisa para 3DS Switch. A Square, ela tem uma fama, tem um precedente muito bom aí com a Nintendo, então eu acredito que nós vamos ver pelo menos mais uns dois ou três joguinhos aí para 3DS, se não para Switch e 3DS. Mas o que todo mundo quer saber dessa conferência da Square é onde está Final Fantasy VII Remake? Porque todo... PlayStation 5. Cara, eu vi uma notícia disso, velho, antes de começar o podcast, que a previsão é, tipo, na década seguinte, olha lá, no mínimo. Ó, Final Fantasy XV, que era Final Fantasy XIII versus, e chegou agora com 15. É, porque... Sim, exatamente. Então, tem gente falando de 2023 mesmo. Eu honestamente duvido que pelo menos 5 anos pra gente ver esse Final Fantasy VII, pelo menos. Ó, o que eu entendi é que eles estão fazendo o polimento desse Final Fantasy VII pra ele virar uma... Tipo, sabe quando você passa aquela mão de cera, você insera o carro todinho um espelho. E você não vê uma mancha, você consegue ver o reflexo da sua cabeça careca. Aí começa a chover. Sendo refletida no reflexo. É, você vê o reflexo da sua careca. É, exatamente. Sabe? Você espera tanto que você cansa. Esse reboot de Final Fantasy VII tá de rosca há muito tempo, porque eles estão mudando mecânica, eles estão mudando um monte de coisa. E é bem provável de que o produto final que a gente receba. Uma coisa, uma bola que eu queria cantar aqui, tá? Eu acredito, eu concordo com vocês de que a gente só vai ver em 2023 ou 2025, quando o One Piece estiver acabando. Mas será que eu espero de verdade que esse remake do Final Fantasy VII não vire um Duke Nukem Forever, o que tem mínima chance. Não vire um Last Guardian. Exatamente, não vire um The Last Guardian. Demora tanto. Porque pra mim já é o novo Last Guardian, tá ligado? Tipo, não, a gente vai estar esperando o meu tanto. Medo é Duke Nukem Forever. Porque o Duke Nukem sempre foi merda, né? Merda. De uma geração passada. Não, ele sempre foi um jogo muito ruim. Só que ele era estereotipado e a gente gostava dessa. Tosqueira. Mas ele sempre foi merda. Não, que isso. Não. Que isso. Então, o que eu imagino é que eles estão pegando esse Final Fantasy VII e juntando as histórias de todos os jogos relacionados a Final Fantasy VII, todos os spin-offs e os caramba e blá blá blá blá blá, porque Final Fantasy VII teve o mesmo mal de Kingdom Hearts, só que Kingdom Hearts, pelo menos, teve continuações canônicas de linha de número pra conseguir conectar as pontas soltas. Final Fantasy VII foi lançando spin-off atrás de spin-off, simplesmente pra falar um monte de coisa, pra que todo mundo que jogou o jogo original fale, ah, então isso aqui é assim por causa disso. Só que não foi planejado necessariamente ser assim. Então, o que eu imagino é que eles estão pegando essa coxa de retalho chamada Final Fantasy VII, o Dungeon of Cerberus, o de PSP, Crisis Core, o próprio Final Fantasy VII, o de celular também que teve, o filme Advent Children, para conseguir fazer um jogo de cabo a rabo, contando toda a história sem que você precise procurar nada de algum lugar fora. Ou então revisitar algum jogo antigo de Play 2 ou de PSP, sabe? E o que faz bastante sentido até, porque, ao meu ver, não compensaria simplesmente pegar e fazer o remake do 7 e falar, olha, tá aí o remake do 7, como vocês queriam, e etc e tal. Primeira coisa que todo mundo ia falar é, pô, vocês não mudaram nada, não colocaram nada de novo e não colocaram referências aos outros jogos e blá, blá, blá, blá, blá, porque vocês sabem como fandom é bosta. E se tratando de Final Fantasy VII, é um fandom bem chato. É um fandom bem chato. E eu acredito que ele esteja demorando justamente por isso. Não porque eles estejam polindo o jogo ao extremo, mas porque eles estejam conectando os jogos de forma coerente para conseguir fazer uma obra completa sólida, sabe? Eu gostei da ideia. Então, eu concordo, eu só acho que, tipo... Eu concordo, só acho que não vai acontecer. É, tipo, quando você tenta agradar demais, você acaba agradando de menos ou não. Mas uma outra coisa da Square Enix, tirando um pouco o foco, mantendo o foco, é que assim, a Square Enix em mobile tem um foco muito bom. Os Final Fantasy Mobile tem dois que são muito divertidos, são muito gostosos de jogar, e aqui no Brasil nem tanto, mas público gringo, japonês, etc, tem muito, muito interesse. Então assim, parece bobo, mas eu acho que eles podem investir um pouquinho em mobile, fazer alguma coisa pensando em mobile, talvez até conectando com Kingdom Hearts, por mais bizarro que pareça, eles podem fazer pra SE3. É, eu acho que esse novo Final Fantasy VII ele vai ter muito do combate do Kingdom, do combate do Final Fantasy XV também. Acredito que ele vai trazer ideias novas para os próximos Final Fantasies que nós vamos ver, mas a ideia principal que eu sério, cara, eu ainda acho que eles estão demorando tudo isso não para fazer um jogo polido, mas para conseguir fazer um jogo completão, sabe? Tipo, vai ser o primeiro Final Fantasy a ter por base, sei lá, 80 horas de jogo, 100 horas de jogo só de história, sabe? De história base, de começo, meio e fim. Mas vamos ver, só o futuro dirá. Last Guard já manda abraços. Não, caramba. Dante sempre esperando o melhor da humanidade. Moleque, a última vez que eu vi essa história foi isso. Fala aí, fala aí. Conferência da Ubisoft às 5 horas da tarde, às 17, aqui da segunda-feira do dia 11 de junho. Quando a gente fala de Ubisoft, a gente já pensa, obviamente, no novo Assassin's Creed, né? Todos concordamos? Não. Não. Não. Eu não. Por mais que o último Assassin's Creed foi muito bem recebido, eu acho que eles não vão lançar um novo Assassin's Creed. Pelo amor de Deus, cara. Não. Não esse ano. Eles podem anunciar, mas não pra esse ano. É, o próximo é na Grécia, mas é só. É que eles fizeram outra vez, né? Falaram, olha, o próximo vai ser no Egito, vai ser da hora, gente. Esperem. Eles podem. Não, eu acho que eles podem continuar a história do primeiro, cara. Eu espero que não. Eu acho que vai acontecer, mas eu espero que não, porque puta que pariu. Eu acho que continuar a história do Watch Dogs é chutar cachorro morto. Né? O 2 foi cagado. Agora, investir. De repente, que eles não vão fazer mais? Lançar aí melhorias pro The Crew 2, porque. Então, mas eles já fizeram isso com o 2. DLCs novas que eles vão querer anunciar, que eles geralmente lançam. Mas eu acho difícil eles anunciarem uma nova versão do Rainbow Six. Eu acho que eles podem lançar. Muito mais conteúdo, mas um novo Rainbow Six, não. Então, The Division 2 é praticamente uma certeza de que a gente vai ver. Rainbow Six, não sei se eles vão investir em um novo Rainbow Six ou se vão só continuar dando suporte para esse Rainbow Six. A chance da gente ver um Rainbow Six Siege 2 é bem pequena, na minha opinião. Sobre Watch Dogs, cara, é como eu falei até brincando, porque chutar cachorro morto, cara. Um não foi tão bem recebido, o 2 também não foi tão bem recebido. Se eles quiserem insistir no 3, legal, cara. Só que as chances dele conseguir ser, sei lá, o Far Cry 3 da franquia, sabe, são muito baixas. Mas muito baixas mesmo. Uma coisa que eu gostaria de adicionar, eu acho que... Talvez a gente não teria um novo Rainbow Six, mas eu acho que talvez a gente pode esperar aí um novo jogo da série Tom Clancy. É o The Division. Sem ser The Division. Ah, tá. Eu não creio que mais um, que nem fez Wildlands e The Division ao mesmo tempo. Você diz Tom Clancy's Splinter Cell? Eu acho que The Division tá bom pra eles aproveitarem. Não, não tô querendo falar nada disso, não. Porque, tem coisas que a gente deixa... Foi bom mesmo. Não, tem coisa que a gente deixa abaixado aí, debaixo da terra. Não, ele pescou porque teve campanha recente no Wildlands do Splinter Cell. Mas o The Division 2 já é bola cantada. Rainbow Six provavelmente vai ser só suporte. Assassin's Creed, eu ainda acho que eles vão voltar à fórmula... Pera, você não pode falar suporte, que se você achar que é só classe de suporte, calma aí. Eu acho que Assassin's Creed, de duas uma... Caraca, Koala, meu Deus do céu. Eu até segui em frente pra conseguir jogar areia nesse saco de cocô pegando fogo que você deixou na porta da minha casa. Fala. Ó, Assassin's Creed, eu não tenho certeza, mas seria interessante se eles dessem um rebootzão na série, sabe? Tipo, pegando o Origins como ponto inicial, ponto de ignição. Aí agora falando, ó, Assassin's Creed reboot com Altair de volta, sabe? E fazendo... Eu acho difícil... Cara, uma coisa que eu fico muito triste de Assassin's Creed é... Depois do Assassin's Creed 3, eles tinham uma puta história foda e eles cagaram no pau só porque as pessoas não queriam saber da história alguns fãs que mais revoltadinhos que não queriam saber da história, eles decidiram cortar e foda-se. O Assassin's Creed perdeu o sentido. Virou só, vamos voltar no passado. Mas deixa eu falar pra vocês, sabe o que eu realmente queria da Ubisoft, mas eu duvido. Mas caralho, botaram um sonhos na minha cara? Rayman. Verdade. Puta, um novo Rayman, caralho, me deixaria muito feliz, moleque. Imagina um Rayman, sei lá. Legends foi show de bola. Sim, tipo, moleque, tipo, não tem por que eles não fazerem, tipo... É fácil, entre aspas, fazer o Rayman, convenhamos, tipo... E, meu, pouco risco, muitas recompensas, é bonito, é gostoso de jogar, tipo... Eu ficaria muito feliz mesmo com o novo Rayman, na moral. Nintendo agradece. Exatamente. Só que agora eles, tecnicamente, têm até um pouco mais de liberdade, já que eles se livraram do risco de aquisição pela Vivendi, né? Exatamente, moleque. Tipo, moleque, eles podiam, sei lá, tipo, juntar com a Nintendo, fazer algo pro Switch. Moleque, pensei que da hora um Rayman no Switch. Nossa, ia ser louco. Tudo tem que sair pro Switch. E ó, por último aqui, o último ponto aqui da Ubisoft que eles vão abordar, claro, obviamente, é Beyond Good and Evil 2, que Beyond Good and Evil tem uma fanbase... Esse sim, Esse é um game obscuro, obscuro, mas com uma fanbase gigante. É tipo o Clube da Luta, sabe? Joguei no PS2, joguei no PC, moleque. Que jogo, na moral. Eu tava pra nunca jogar. Joguei, mas respeito. É, eu também nunca joguei, mas eu também respeito. Eu tenho ele na minha lojinha da Ubisoft, um dia eu jogo. É que assim, quem de vocês jogou Pokémon Snap? Eu. Eu imagino que todo mundo. Nossa. Mano. 0 a 10. Quanto vocês se divertiram? Nossa. 10. Beleza. Pega todos os elementos de diversão de Pokémon Snap e acrescenta uma história boa e, tipo, um gráfico bem único e, tipo, acabou. É isso, tipo, Beyond Good and Evil é isso. A protagonista é carismática, não é nada muito exagerado, ela não é, tipo, a sexualizada. Protagonista é um macaco, o combate, mano, é simples, é gostoso. Não. A protagonista é a mulher. Mesmo. É, tem o PJ. Não, ela é a protagonista, o porcão é sidekick dela. E, tipo, você tira foto das coisas, você explora o mundo. É um mundo único, assim, semi-alienígena. É que, assim, quando o jogo cria um mundo alienígena, ou o mundo é encantador, ou o mundo é sem graça. É. Subnautica fez um mundo encantador. Beyond Good and Evil fez um mundo encantador. Subnautica é, meu, aquele jogo de survival que você tá na água. Subnautica é foda, velho. É um mundo alienígena, só que assim, é um mundo alienígena encantador. Tipo, tem criaturas novas, criaturas amigáveis, criaturas amistosas. Tipo, é muito interessante. É legal você Beyond Good and Evil aí. Explorando, né? É, tipo, você se sente, tipo, descobrindo algo novo. E o Beyond Good and Evil é basicamente isso. O combate do jogo não é, tipo, incrível, mas é divertido o suficiente pra não ser, tipo, genérico, tá ligado? Hack slash simples. Mas exploração, cara, você tá andando e você olha, tipo, um bicho na água, você vai até ele, tira foto e você ganha dinheiro com isso. Tipo, você se sente constantemente, tipo, explorando o mundo e descobrindo mais. É muito gostoso. É, tipo, aquele jogo que é gostoso, de sentar e, tipo, descobrir, tá ligado? Eu não, nunca joguei, mas eu fiquei empolgadaço quando eu vi o trailer do Gurren Nível 2, porque, embora eu não tenha jogado, eu já vi exatamente isso que tu falou, Dante, sobre o mundo e sobre ele ser um jogo com bastante coisa, com muita coisa interessante pra você fazer, pra você ver, interagir, blá blá blá. E quando eu vi, eu falei, pô, tá aí um jogo legal, sabe, que merecia uma continuação há muito tempo e que agora estão fazendo jus, sabe? Tem muito jogo injustiçado que nunca teve continuação. E não digo continuação. Pepsi Man? Só Pepsi Man! Caraca! Não, high five virtual agora! Cara, Pepsi Man é um jogo que eu tô esperando a continuar. Cara, imagina um joguinho pra Android desses runner que tem de aos rodos do Pepsi Man, cara. O Pepsi Man era praticamente o nosso runner de Play 1, sabe? E o que eu ia falar, só esqueci do Rayman, é que, cara, 2D, eu ainda, tipo, é legal, eu gostei pra caramba do Legends, especialmente as fases de música. A Eye of the Tiger, cara, é sensacional, mas eu gostaria muito, muito mesmo, de ver eles reimaginarem Rayman em 3D. Porque Rayman em 3D, ele... É que é perigoso. Sim, é perigoso. Mas aí é que tá, tipo, simplesmente rebootar o Rayman na época em que rebootaram também era perigoso. Ninguém sabia se ia dar certo ou não. E fizeram um Rayman legal pra caramba. A mesma coisa foi o Legends, sabe? Tipo, eles conseguiram inovar e mudar uma parada que ninguém acreditava que ia conseguir pra muito longe, sabe? Da ideia original. Então, eu queria ver se eles conseguiriam fazer um Rayman 3D... novo e divertido, do jeito que era, do jeito que foi já o Rayman 3D. Eu concordo com o Dante que é um pouco arriscado, que saiu recentemente Yooka-Laylee e não é lá aquelas coisas, o mercado não tá quente pra isso. É que assim, o 2D carrega um carisma natural, tipo, é fácil você dar carisma pra um personagem em 2D. Porque assim, a movimentação, você consegue deixar o círculo muito mais fechado pra deixar carismático. O Cuphead tá aí pra mostrar isso. Agora 3D é muito mais difícil você carregar o mesmo carisma na movimentação, nas animações. Tanto que o Rayman 3D, o antigão que saiu, moleque, foi horrível. Porque tipo, o Rayman tava feio, os personagens tipo, pareciam grandes demais, tipo, as proporções ficavam estranhas. Então assim, não, é legal, mas assim, ele não tem o mesmo coração que tem 2D. Eu joguei com pra caralho, tá ligado? Não, mas moleque, se tu compara com o 2D, tipo, é muito estranho. Ele literalmente é pau no seu cu, seu lixo. Não, eu concordo que é pau no seu cu. 2D, gostei dessa frase. Caraca, Koala, tu vai ser expulso de novo do cast. O 2D é mais fácil, assim, é mais fácil e mais seguro. Não, eu concordo contigo, Dante, que é mais fácil e é mais seguro. Por isso mesmo que eu queria ver eles fazendo algo em 3D, pra ver o que eles poderiam fazer, sabe? Parecerem essa curada, não. Se eles, se eles falarem, ah, a gente tá trabalhando no novo Rayman 2D e tudo mais, tipo, eu já sei, eu já tenho uma certa zona de conforto de saber que vai ser um jogo de qualidade, sabe? Só que se eles chegam e falam, pô, a gente tá fazendo um Rayman 3D e vai mudar algumas coisas e tudo mais, blá blá, eu vou falar, caralho, pô, legal, pode ser que eu tenha um jogo bom daí, sabe? E na pior das hipóteses, cara, a única coisa que eles vão ganhar é tempo. Pra eles conseguirem pegar e fazer de novo um Rayman 2D. Que aí nesse meio tempo já... Sabe onde eles podiam ser usados? Eles podiam pegar e ser usados em fazer algo com Raven Rabbids pra VR. Ah, sim, concordo. Eles poderiam usar mais os Raven Rabbids. Porque os Rabbids são muito legais e, tipo... São muito carismáticos. É, podia, sei lá, moleque, pensa lá, um Raven Rabbids 3D, tipo, só de minigames. Só de minigames com tipo eles. Um tipo um WarioWare. Moleque, imagina que delícia. Tipo um WarioWare. É, imagina que delícia, cara. Sim, tipo, que nem o Witching do Raven Rabbids também. Moleque, imagina que gostoso, tá ligado? Tu ficar jogando eles, ter missão, tipo... Sei lá, com a coisa, tipo, meio Mario Party da vida. E olha, porra, seria espetacular. Não seria de estranhar ver, tipo, um Raven Rabbids versus WarioWare no Switch. A gente viu a coisa mais inacreditável do mundo acontecer com Mario e Rabbids em um jogo de XCOM, cara. Então, e o último ponto aqui da conferência da Ubisoft que eu queria levantar é que talvez nós vejamos algum conteúdo de DLC para South Park, A Fenda que Abunda a Força. Algum de vocês jogou? Posso ser muito sincero? Diga. Eu não joguei, mas eu tava indo nos Rabbids. Desculpa, cara. Mas eu queria ver com o conteúdo dos Rabbids no Ghost Recon. Caramba, seria nossa, interessante. Insanidade. Seria muito interessante. Eu acho. Eu não vejo possibilidade disso acontecer, mas eu acho que seria legal. Seria interessante você substituir todos os gritos de morte por gritos de Rabbid, tá ligado? Tipo. Seria muito bom, cara. Imagina. Um evento semanal, assim, daria. Você substitui as granadas por rabbits, que elas vão correndo até o alvo, tá ligado? Nossa. Espirocadamente. Aí tá parecendo já Battle Royale, que até agora a gente não comentou. Agora. Verdade, hein? Battle Royale de Raven Rabbids. Caralho. Battle Royale de Raven Rabbids. Esse. Cara, esse eu acho que é o nosso palpite mais quente da noite. Agora as pessoas não vão saber se o Pablo, ele colocou na edição, né, o Rabbit gritando, ou se alguém que reproduziu. Nunca vão saber. Que merda. Nunca vão saber. Pô, mas cara, sério, Battle Royale de Raven de Rabbids é genial. É uma ideia que a gente tem que colocar pra frente. Vamos levar na... Vamos patentear. Depois da Ubisoft, nós temos no mesmo dia 11 de junho, temos às 19 horas a PC Gaming Show, que não vai ter, cara, nada demais? Não. Olha. Ai, meu Deus. A Valve vai voltar. Ah, é verdade, artefact, pode pá. Será que a Valve vai anunciar alguma coisa de útil nessa PC Gaming Show? Eu aposto na artefact, cara. Porra, jogo de carta com a lore do Dota, que é uma lore boa pra cacete, e com o produtor do Magic, moleque. Eles podem anunciar o... Eles podem dar mais detalhes sobre o Dota Battle Royale, né, que eles falaram. É, o Battle Pass, tipo, realmente o Dota tem conteúdo pra isso. Só digo duas coisas. Primeiro, cara, sério, chega de card game, enjoou já deu. Ninguém vai conseguir ficar, então... fazer um card game tão legal quanto o Hearthstone, tão viciante quanto o Hearthstone. E de verdade, cara, assim, só porque tem o produtor do Magic, um dos caras que criou o Magic The Gathering, não significa que vai ser um card game da hora, porque, se vocês não lembram, ele não fez absolutamente mais nada de irrelevante e interessante depois do Magic. Então, só que aí tem duas coisas que tem que pensar. Um, ele só tá participando disso porque ele acha que, assim, com tudo que ele já sabe do jogo, com tudo que ele tá participando, é um card game que não é feito para ser de papel, é feito para mesas digitais. E realmente isso é interessante, porque assim, argumentavelmente, você poderia jogar, tipo, a maioria dos card games que existem poderia ser de papel, tipo, sem problema nenhum. Hearthstone poderia ser com algumas dificuldades para aleatorizar, mas, tipo, funcionaria. E, tipo, a lore do Dota. O Dota tem uma lore muito, muito, muito vasta. De coisa que, tipo, eu conheço alguns malucos que falam da lore e eles perdem, tipo, 6 horas falando e não chegam, tipo, a falar coisa de um personagem baseado só em voice line. Tipo, a Valve em si tem muito conteúdo pra, tipo, pra preencher um card game com coisas interessantes. E assim, Gwent, querendo ou não, tipo, fez sucesso só após The Witcher, porque a questão de card game, tipo, ele não acrescenta nada, é só porque, tipo, tá na sombra do Witcher. Então, assim, Gwent deu certo, tipo, Artifact pode dar certo porque tem até mais base do que Gwent, tá ligado? Ó, assim, se a Valve não chegar e falar, olha, estamos trabalhando em novos jogos e... Eles falaram que estão trabalhando bastante pra VR, só que... Ah, cara, sério, não, cara. Quando que eles vão fazer um Left 4 Dead 3? Quando que eles vão fazer um Portal 3? Nunca. Não sei. Half-Life 3. Half-Life tanto faz. Porque Half-Life... Ó, a chance é vir... É, Half-Life... Não, na verdade, todos eles tanto faz. Half-Life 3 não vejo problema, sabe? Half-Life 3, Team Fortress eu não vejo motivo pra lançar um novo. Não tem, hoje, porque hoje já dá sorte. Precisa. Até porque Team Fortress ele é que nem Overwatch, é só manter atualizado. Sim, ainda é forte. Ainda é forte. Por mais que eu não jogue, ainda é forte. Não, não vou ser idiota de negar isso. Sim. Mas o Half-Life 3, cara, eles estão adiando tanto. Eles poderiam dar uma esperança, sabe? Tipo, ó, galera, a gente tá produzindo, sabe? Afirma, tá ligado? Deixa de viadagem. Não, mas teve aquele script vazado que, tipo, é assim, tinha o script do Half-Life 3, tinha funcionários trabalhando nisso, mas houve um conflito interno em que, tipo, um dos funcionários meio que vazou esse script, tipo, e ninguém botou fé, mas era o script mesmo, e aí ele levou isso pra outra empresa. Então, assim, teve tanta treta com tanta expectativa que, pô, eles não tem como fazer Half-Life 3, tipo, realisticamente eles não tem como fazer, e se eles vão fazer vai ser algo, tipo, corrigindo, sem conexão, então tanto faz. Assim, corrigindo, agora, eu acho que Portal não, 3... não tem como eles fazerem Half-Life 3 e conseguir alimentar o hype que foi gerado em cima disso. É que nem o Chinese Democracy. É que nem o Last Guardian. The Last Guardian, Chinese Democracy, o Duke Nukem Forever. Eles, tipo, não dá. Left 4 Dead novo, não tem problema. É, porque Left 4 Dead, tipo, convenhamos, é. Bota uns bichos novos, bota os personagens novos e deixa dar tiro, acabou. Sabe, eu não vejo problema, não tem um porquê não criar um Left 4 Dead novo. Sabe, com gráficos atualizados, com novos mapas, com Portal também não tem problema, cara. Eles não precisam avançar na história. Pode botar aqueles dois robozinhos fazendo teste até morrer. Uhum. Sim. Só que assim, é uma fórmula tão fácil que eles não querem usar. É, mas Portal precisa de história, porque a GLaDOS é um excelente personagem, o vilão, sei lá, o como você quiser. O 2 acrescentou bastante também com o Hitler, etc. Tipo, Portal, então, eu acho ele que Portal tem que ter depende história. Mais de história do que Half-Life, honestamente. É. Mas acho que mais fácil eles continuarem. Eu acho que eles deviam pegar e fazer logo um Left 4 Dead 3, porque é o de todos os projetos. De todos os projetos, é o mais... É o mais fácil de continuar. Exato, é o mais fácil de continuar. Do mesmo jeito que eles fizeram... Não é tão simples, porque tem que fazer uma nova engine. É, o foda é isso, o foda é engine, tá ligado? Isso, tipo, é o maior problema. E se ele fizer uma engine nova, é Half-Life 3, é Portal, e é Left 4 Dead, que é tudo mesmo motor. Trabalhar numa nova engine não precisa tão necessariamente assim, sabe? É só você fazer alterações na engine que vocês estão... Na engine atual, sabe? Que ela consegue comportar algumas coisas bem bacanas pra essa geração. Call of Duty! Por exemplo. A engine atual de 17 anos atrás. Pega o Call of Duty, por exemplo. O Call of Duty até hoje tá sobrevivendo com a mesma engine de, sei lá, 10 anos atrás. Sabe, só fazendo mas não tá passando, não tá bem alimentado, não tá bem alimentado, tá passando fome. Deixa eu expandir um pouco isso. Sim, sim. Vamos partir pra uma parada mais, tipo... Será que a gente vai ter novidades em relação a, tipo, Fortnite, Paladins, novidades de Eurotruck? Então, Paladins vai ter o modo Battle Royale, que aí, tá, inclusive, tá interessante e tal, tipo... Tem, assim... Tem coisinhas. Tem muita coisa pra melhorar. Sim, tem muita coisa pra melhorar, mas assim... Mas eu achei mais... Eu vou ser sincero pra você, que eu achei mais legal do que Fortnite. Exatamente. Achei mais legal do que PUBG. Então, é porque assim, PUBG é muito pesado. Fortnite é muito construção e muito leve. Paladins tá, tipo, no middle ground. Como Overwatch trouxe o shooter, MOBA, tipo, você tem habilidades, você tem as coisas, tipo, Paladins tá no middle ground, tá ligado? Eu acho... Eu gostei do jogo. Assim, tinha muita coisa pra melhorar. Mas se eles lançarem um jogo completo de fato, né? Porque aquilo era só um beta. Sim. Eu acho que vai ser bem divertido. Eu acho que tem bastante futuro nisso. Sim, porque Fortnite, tipo, já tá saturado, tipo, de quão retardado é. E PUBG é muito pesado, tipo, é chato, é tipo, é pesado. E convenhamos, pros próximos anos, diria até, eu até arrisco a dizer pros próximos meses, PUBG, de duas uma, ou vai ser completamente esquecido e Fortnite vai literalmente engolir o mercado de Battle Royale. Eu acho que o PUBG é mais forte do que Fortnite. Não, cara. Acho, cara. PUBG só é forte lá na China, porque em todo o resto do mundo. E Fortnite só é fácil, forte com criança. Não diria isso, cara. É que eu acho que Fortnite ele é muito famoso. Ele é muito famoso com streamer, não é, é tão famoso tipo, assim com. Não só Fortnite com quem é mais comercial. Não só como streamer, não só com streamer, cara. Eu vejo muito mais potencial do Fortnite crescer com conteúdo do que PUBG. Ou, por exemplo, esse fim de semana que teve o evento com Thanos do Guerra Infinita, sabe? Eles têm um leque gigantesco que eles podem pegar e explorar outros modos além do Battle Royale, não, ou então outras formas de jogabilidade dentro do Battle Royale, enquanto PUBG não. Mas o que você não tá entendendo, Pablo, é que existem players hardcore de Battlefield, de Call of Duty, de CS, que nunca vão jogar Fortnite na vida. E também não, tem o fato que, assim, óbvio. Eles acrescentam, tipo, eles acrescentam essas coisas, que nem acrescentaram o Thanos. Pode procurar. Os top 3 streamers falam que, tipo, é ridículo. Porque, assim, se você pega e, tipo, 3 jogadores te focarem, você morre. Então, tipo, é ignorável. O problema do Fortnite é assim, é fácil acrescentar conteúdo, mas é muito fácil esse conteúdo ser ruim. Eu tenho uma lista, se tu quiser, de quantas coisas foram acrescentadas e removidas porque estavam balanceadas no jogo. Rocket Launcher teleguiado, o forte aporte foi nerfado, porque assim, o Fortnite é muito fácil acrescentar conteúdo, é muito vendível, é muito marketing, tanto é só ver o bagulho do Thanos, só que por causa disso, é muito fácil o jogo te cansar. O PUBG, tipo, apesar de tudo, apesar de ser pesado, você consegue, tipo, investir nele e sentir isso voltar. Você consegue perder, tipo, tempo decorando recoil, pattern, tipo, e você sente as coisas voltando. Fortnite não, tipo, você se joga pra cima, dá tiro, tipo, pega 12, pula, tipo. O Fortnite tem muito mais leque pra expansão, mas pouco leque de retenção. E o PUBG tem pouca expansão, mas muita retenção de players. Tanto que o PUBG tá até agora com mais de 1 milhão de jogadores ativos constantemente, que isso é incrível, é tipo. É gigantesco. E daqui a pouco nós voltamos com um pequeno. Com pequenas empresas, grandes negócios. O engraçado é que eu não gosto de PUBG. Eu também não gosto de PUBG. Mas o jogo é bom, velho. O jogo é bom. Fazer o quê? Dá dinheiro. Sim. E assim, entre ele e Fortnite, tipo, pra eu jogar, eu vou preferir PUBG. Porque Fortnite, tipo, você começa a jogar, daqui a pouco, tipo, você morre de forma ridícula, você mata de forma ridícula. É 8-80, tá ligado? Não tem middle ground. Ou, sim, tipo, você dá um tiro. Você consegue dar dodge maluco, em um tiro. Você consegue dar dodge em tiro dançando. Isso é. Sim, tipo, exatamente. Assim. Tipo, você chega perto do cara, dá um tiro de 12, se você dá sorte, você mata o cara se ele tem tempo de reagir, tipo. Mas, sucesso porque é vendível. É muito fácil fazer marketing pra Fortnite, porque, tipo, é fácil, tá ligado? É vendível. Bom, as chances da Blizzard de anunciar alguma coisa são zero, né? Nessa PC Gaming Show. Se a Blizzard não, for anunciar. Não. Tem o Battle Royale da Blizzard. Qual? A Blizzard tá trabalhando em um Battle Royale. Tinha esperança numa nova expansão pra Diablo ou Warcraft isso. Mesmo. Cara, eu acho que o Warcraft eles não vão voltar tão cedo, velho. Eu gostaria muito que tivesse um Warcraft novo. Seria da hora. A nível estratégia mesmo, que faz tempo que não seria da hora. Porque Starcraft 2 tá bem, bem esquecidinho. Apesar de ser um ótimo jogo. Ah, o cenário competitivo coreano sempre vai ser forte, tipo, eles não precisam fazer nada, tá ligado? É, ele tem um nicho dele, ele já vende pra caramba lá e sim. Fica aí. Se eles tornarem amigável, eles vão perder os jogadores antigos. Então, tipo, eles só deixam lá bom pros jogadores antigos e que se foda, porque, tipo, funciona. Uhum. Bom, eu não acho que a Blizzard vai anunciar alguma coisa nessa PC Gaming Show. Acho que se eles forem anunciar, eles vão guardar pra BlizzCon ou pra algum evento próprio deles. Porque a E3, esses últimos anos, não sei se vocês sabem, mas ela tem perdido show floor atrás de show floor. A Nintendo saiu, a EA saiu, ela não faz no mesmo lugar da E3, ela faz próximo. E a Microsoft tá querendo fazer o mesmo. Exatamente, cada um tá querendo, e a Sony principalmente, ela tá ainda anunciando bastante coisa principal na E3, mas cada vez mais ela tem, por exemplo, ela na E3 chega e fala, ó, a gente tá fazendo isso, e solta um logo gigante na tela, todo mundo fica no hype. Só que não mostra nada. E aí chega na PlayStation Experience daquele mesmo ano, e aí ela solta mais detalhes, mais informações, e os caramba. Todas as empresas estão meio que se reservando pra elas, enquanto a Square tá usando a D23 pra soltar bastante coisa também. Já que ela é uma grande parceira da Disney. Mas sem mais delongas, porque esse cast já tá ficando muito longo, vamos para a última conferência aqui do dia 11, às 22 horas, temos a Sony Entertainment Computer of America. Depois disso que não é fanboy. Tô vendo. Só porque eu sei o nome inteiro, só porque eu sei o nome inteiro, filho, não significa nada, tá? E cara, assim... Você falou com uma empolgação. Não. No começo aí. Vamos aqui à conferência Microsoft, aí. Tá caída, não tem nenhum lançamento. Nobres deputados estão difamando a minha pessoa, isso é calúnia, porque não é como se eu tivesse falado, olha gente, aqui, Microsoft, A Microsoft é um lixo. Não falei isso. Vocês estão colocando palavras na minha boca. Antes palavras do que outras coisas, mas vocês estão colocando palavras. Eu me sinto agora injuriado. E ó, assim, depois das últimas 3 E3, a Sony vem perdendo cada vez mais força na E3, na minha opinião. Esse ano, até porque, tipo, já fazem o quê? 3 E3 seguidas que ela só tá mostrando literalmente a mesma coisa. A única coisa de diferente que eles mostraram foi o God of War. Fora isso, é todo ano Death Stranding, todo ano Kingdom Hearts, todo ano Homem-Aranha, todo ano The Last of Us. Gente, e... Não, esse ano tem um jogo aí que mostrou um teaser do chinês, japonês, sei lá, Samurai. Eu até achei que ia ser... Tsushima. Isso. É assim? Isso, eu achava que ia ser da Capcom até. Eu acho que ia ser um Tenchu, né? Tinha uma série da Capcom. E era Tenchu? Não, Tenchu era um de ninja. Não, Tenchu é da From Software, não é? Agora. Não. Agora eles compraram, mas ainda assim eles já falaram que eles não planejam trabalhar na série tão cedo. Ah, não sei. Inclusive, não sei. A From Software tem um título aí que vai ser lançado provavelmente na E3, que eles lançaram o teaser. É o Shadows Die Twice, que a gente não sabe se vai ser algo novo, se vai ser Bloodborne 2. Se for Bloodborne 2, pode ser uma puta pegada. É. Porque é exclusivo, cara, da Sony, não. Né? Sim, tipo... Uma pergunta que eu acho que isso vai ser mostrado na Sony, devido à importância da Sony no mercado. Será que a gente pode ver aí uma novidade sobre GTA 6? Não acho. Não. Duvido. Duvido muito. Red Dead no máximo. Red Dead agora é o carro-chefe. A Rockstar não iria arriscar ofuscar o brilho de Red Dead 2 para colocar um GTA 6 agora. GTA 6, talvez a gente ouça falar lá em 2019 ou 2020. Eu ainda chuto que, ó, GTA 5... E, cara, GTA 5, ainda hoje, depois de quê? 6 anos de lançamento, ele continua sendo um dos jogos... 7 ou 8 anos já de lançamento de GTA 5. É incrível, ele permanece nos top 10 dos mais vendidos mundialmente, cara. É inacreditável, uhum. É como se não parasse de existir pessoas querendo comprar GTA V. Você tem noção do que é? Eles acertaram a fórmula. Onde eles acertaram muito foi deixar o jogador criar coisa. É porque muita gente quer usar vírus, quer usar hack, e aí toma ban e tem que comprar um jogo de novo. Isso é uma verdade. O público de hacker no GTA é absurdo. Mas o problema... Valeu, galera, tamo junto. Esse cara, que horror. Esse pessoal é. Não é. E tipo, as vendas que eu tô falando é venda de console, não é venda de PC. Juntando a venda de PC, cara, GTA V é uma da. Tipo, tirando Skyrim, obviamente, que tá sendo reciclado anualmente pra um console novo, diferente, sabe? Daqui a pouco até o sistema operacional da tua smart geladeira ou smart micro-ondas vai ter a porra do Skyrim. Skyrim pra Android, caralho. Sim, a gente já chutou essa bola aqui, a gente tá fazendo altas previsões cabulosas aqui. Mas, cara, o ponto principal que eu acho é que GTA V tá em constante atualização, cara. Todo mês ou a cada 2 meses eles lançam alguma coisinha diferente, e como tá vendendo feito água essa bagaça, eles não precisam cobrar nada do usuário. Isso que eu acho mais sensacional de tudo, que todas as DLC de GTA V é tudo de graça. Haja HD, mas, cara, você... pode se divertir infinitamente com GTA V, sabe? Eu me divirto até hoje. Cara, assim, eu acho legal que eles pegaram muito do que a comunidade fez lá no SEMP, sabe? No GTA San Andreas Online. Uh-huh. E começaram a migrar muito pro GTA V. Tipo, uma das coisas que a comunidade mais gostava no SEMP são os modos de RPG, né? Que tem um pouco no GTA Online, mas a pessoa ainda conseguiu criar mod no GTA V. Pra fazer RPG mesmo, de fato. e muito mapa de corrida com muita coisa psicodélica, muito bagulho louco. E o pessoal é... O pessoal do... É, da Rockstar, eles conseguiram criar mapas sensacionais e modos de jogos sensacionais. Puta, eles botaram até luta de sumô de carro, sabe? Pô, talvez tenha sido criado por fã. São coisas sensacionais, cara. A Rockstar tá de parabéns com o que eles fizeram. Eu sou muito chateado com o modo história desse jogo, porque eles nem citam o CJ. Você chega então, e entra... O CJ não tem uma referência dele? Na bicicletinha, o grupo passando de bicicleta? Ah, mas é uma referência. Eu quero que ele esteja envolvido na história. Ah, mas não tem como. Tira o CJ disso. Ah, não, cara. Bagulho escroto. Outros tempos. É que o Cola gosta de preto, né? Eu gosto. Adoro o negão. Por isso que eu tô aqui. Caraca. Eu tô vendo o papo sentando no colinho do Koala. Ou o inverso, né? Mas assim, sobre a conferência da Sony ainda, GTA é uma coisa que eu tenho certeza que não vai rolar. Red Dead Redemption, a dúvida é, será que vai ser passado primeiro no, na conferência da Microsoft ou da Sony? Porque eles sempre pegam bastante jogos third party pra conseguir encher a lista dos títulos que eles mostram, né? Mas eu chuto... A Sony tá pagando mais. Eu acho que é a Sony. Eu acho que é a Sony. Eu também acho. Mas falando aqui dos exclusivões... Ela pagou Monster Hunter. É, quem, a bola cantada também. Quem fala a palavra Monster Hunter primeiro já era. Já automaticamente já vende mais 100 mil unidades do console. É tipo Coringa no baralho, sabe? Mas ó, o Ghost of Tsushima, que vai ser um jogo de mundo aberto de samurai, eles vão mostrar. Death Stranding, eu chuto que eles vão mostrar alguma coisa de gameplay. Ou então, sei lá, vai ser um terceiro... Eu acho muito cedo ainda. Eu acho que vai ser de duas uma. Ou alguma coisa de gameplay, ou terceiro trailer que vai ter conexão com os outros dois trailers e vai ser uma coisa igualmente sem pé nem cabeça. Porque, afinal, estamos falando de Hideo Kojima. Não existe mais nada sem pé nem cabeça no mundo dos games do que Hideo Kojima. O que, que vocês estão esperando pra conferência? Não, calma, eu não falei ainda. Eu pedi a palavra pra falar uma coisa importante. A parada é o seguinte. Gente... Agora vocês vão ver por que que o Pablo é sonista. Ah, meu Deus. Pô, a gente podia fazer uma regra da casa que, pra falar da Sony, o Pablo não pode falar por mais de 20 segundos seguidos. Isso, caraca, acho válido. Que mancada. Mas, gente. Senhores. Porque ele tem o poder da edição. Eu não sou sonista, de verdade. Objection! Eu fui um dos que mais criticou a Sony no último ano, cara. O que a Sony tem feito com a PlayStation Plus é uma filha da putice sem fim, né? Cara, se você comprou um PlayStation 4 e depois comprou um PlayStation 4 Pro, você tem mais é que se fuder mesmo, na moral. Não, isso eu concordo plenamente. Não, não, na verdade eu não concordo, porque se você comprou... Caraca, o Bruno já engolindo a seco. Pô, eu tô super satisfeito com o Play Pro. O que você fez com o Play 4 normal? Você tá usando de calço da mesa? Play 4 normal virou dinheiro. Essa mesa aqui tá meio desigual. Eu pensei que ele tá usando de mousepad pro computador. É, de calço pra mesa dele que tava desigual, o pezinho tava faltando, ele pegou e colocou o Play 4 ali. Caraca. Comprou o VHS da Sony então, né, o Bruno? Minha mesa é suspensa, ela não tem peça. Eu que projetei. O cara é babaca até na mesa, velho. Ele usa o PS Vita de apoio, tá ligado? O Vita tá aqui de apoio mesmo. É a única coisa que ele serve. É a única coisa que ele serve mesmo. Quanto ódio no coração de vocês pela Sony, mas não, ó. Não, calma. Puta que me pariu, né? Pega esse PS Vita e enfia no cu. Que lixo. É, que lixo. Eu tenho raiva dessa merda até hoje. Ele é bom. O problema é que ninguém quis fazer jogo pra ele. Não é só o jogo. O sistema dele é ruim. Não, o sistema dele é ruim. Tipo o hardware é bom. É, o hardware é bom. O pessoal até que quis fazer jogo pra ele. Só que não vendia. E tu, como acontece com tudo que não vende, deixa quieto. Não é à toa que não vende. Próximo. A memória custa o preço do videogame. Mas, senhores, quais são as expectativas dos senhores? Primeiro de tudo, eu sei que não vai ter nenhum God of War novo. Ainda bem. Não, isso é óbvio, né? Talvez um anúncio de algum... Que eles estão trabalhando em algum DLC, não sei. É bom ter um DLC do garoto. do boy. Você falou aqui na pauta, gente tem pauta, gente organizada, por incrível que pareça, a gente organizada. Eu não tenho. É, você falou de hardware, possível hardware portátil. Cara, não. Eu acho difícil, eu acho mais fácil a Sony migrar pra algo com celular hoje do que fazer um hardware portátil. Eu não acho difícil nem possível. Só acho que se eles não anunciarem nessa E3, eles vão anunciar na próxima E3 junto com o anúncio do PS5. Escreva o que eu tô te dizendo, ó. Eles estão quase saindo do mercado de celular aí, já. É só você falar uma frase de efeito aqui pra poder marcar, e aí o editor vai colocar um efeito de edição e tudo certo. Frase de efeito. Gostei dessa frase de efeito. Essa frase de efeito é muito boa. Vou virar profeta, peraí. Um segundo de silêncio, ó. Eu vou profetizar. Até 2020, a Sony irá anunciar um novo console e um novo portátil. Fim da edição, pode ficar tranquilo. Nossa, ninguém vai lembrar disso. O podcast nem vai mais existir até 2019. Meu coração ficou apertado do jeito que você falou. Bom, eu vou ser sincero que assim, pra vocês, eu tenho muita, muita, muita expectativa sobre um Crash novo. Um Crash novo? Provavelmente reboot, né? Não me importa. Cara, mas eu quero... Eu vou ser sincero pra vocês. Eu gosto da Nintendo. Antes que me xinguem, tá? Eu gosto da Nintendo. Mas Crash Team Racing é muito melhor que Mario Kart, gente. Sem dúvida. Mario Kart 64, né? Porque... Nossa, eu acho depois... que eu vou sair daqui da equivalente, sala. O equivalente da época, tá? O equivalente da época, né? Não vamos comparar um jogo do PlayStation 1 com um jogo de Wii também, né, o retardado? Pera aí, o Koala acabou de dizer que Crash Team Racing de Play 1 é melhor do que Mario Kart 8? Caralho! Que cuzão! Que otário! Olha os nintendistas vindo chorar tudo. Ah, não precisa de gráficos. Você não entende nada de jogos. Seu bobo. Pra ser uma ideia, pra ser sincero, eu acho que não tinha que nem ter. A gente nem tinha que falar de Nintendo da E3. Porque eles vão ficar fazendo. Ah, mas não vou falar. Aí enfia tudo na Nintendo Direct. Ah, se fuder, caralho. Cara, nessas horas que eu gostaria muito de ter o Afonso Solano aqui pra fazer o nerd xingando você por você estar zoando a Nintendo. No botão. Pô, mas voltando à conferência da Sony, ó. Falando sobre Crash, eu acho que eles não vão anunciar um Crash novo. Eu acho que o reboot do Crash Team Racing vai ser certeza. Olha, eu acho que o Crash Team Racing vai vir na forma remasterizada, da mesma forma que veio a trilogia original. Essa é a forma que eu acho que eles vão trazer o Crash Team Racing de volta. Porém, a gente se esquece também de que os direitos do Crash não são da Sony, são da Activision. Então, isso depende só se a Activision quiser. A Activision acabou de anunciar que praticamente que vai ter a trilogia remasterizada da série Spyro, do Play 1. O que eu acho bem bacana, porque os jogos estão mais uma bem vez. Datados e bem... Fala de novo. Hoje em dia. De novo. Eu acho que eles vão trazer o Crash Team Racing remasterizado, até porque eles acabaram de anunciar também a trilogia do Spyro original, né? Então, isso do Spyro, é assim, tipo, eu adoro Spyro, eu acho legal, Crash, eu acho legal, mas sei lá, eu fico preocupado com essas ideias, tipo, de ficar pegando jogo antigo, porque... É assim, o jogo antigo, ou ele preencheu uma lacuna daquela época, tipo, se você for tentar adaptar, não vai dar tão certo quanto, tipo, poderia dar. Sei lá, tipo, eu pessoalmente não acho que acrescenta nada, tipo, por exemplo, Crash Team Racing. Mas, tipo, é dinheiro fácil porque gente pra caralho. Então, tipo, eles podem fazer. Eu sou defensor do Mario Kart, então não posso opinar. Sai daqui, caralho. Pra mim, Crash Team Racing é legalzinho. Mario Kart é legalzinho, mas Bomberman Fantasy Racer era melhor. Caralho, que puta, que jogo foda. Maluco, aquele jogo em questão de, tipo, de competitividade, o maluco lá na frente voltava, tipo, era muito gostoso. Mas ó, além desses, o que já é certo que a gente vai ver é Death Stranding. Provavelmente mais um trailer maluco do Kojima e nada de gameplay. Ou talvez até um, tipo, um pouquinho de nada de gameplay, o que eu acho bem difícil. Aí ele vai revelar que todos os trailers são gameplay. Caramba, e... Tum, tum, tum. Não só isso, e que Death Stranding vai ser lançado junto do dia de lançamento do PlayStation 5. Ah, não. Aí é ruim. Porque aí você já tá vendo que o gráfico é ruim, você já olha que merda. Então, eu acho que Death Stranding vai ser cross-gen. Eu acho que ele vai ser lançado pro Play 5 e pro Play 4 também. Eles nem anunciaram o Play 5 ainda, velho. É muito cedo, pá. Sim, só que, cara, eles estão trabalhando nisso. E, gente, vocês falam isso como se fosse a coisa mais difícil do mundo. Final não, Fantasy não, 13 demorou tanto que foi lançado pra uma geração seguinte. Não, ó, ó, ó, mas esse, o 13, no caso o 15, né? O 13... Não, o 13 também. O 13, ele originalmente ia sair pra Play 2. Então, o 13, ele tava sendo desenvolvido e ele tava com... ele tava muito diferente do que ele acabou se tornando. Ele parecia muito mais um Final Fantasy X, só que com um pouco mais de narrativa, sabe? Como se isso fosse possível. Mas um Final Fantasy X justamente com aquele lance dos núcleos diferentes de ação, sabe? Um núcleozinho tá fazendo uma coisa, outro núcleo tá fazendo outra coisa e blá blá blá. Só que o jogo tava demorando tanto pra sair, eles estavam melhorando o jogo tanto que eles falaram, pô, vamos lançar pro Play 3 já logo de cara. E eles pegaram e refizeram praticamente tudo. Pegaram um conceito, pegaram a história e colocaram no Play 3. Do mesmo jeito que o Final Fantasy XV, que ele estava sendo desenvolvido para ser o Versus 13 para Play 3. E, cara, demorou 10 anos, geração nova, e eles falaram, esquece o Play 3, vamos lançar pro Play 4. E fizeram essa bosta. Eu tenho quase certeza que o Death Stranding vai acontecer isso, que ele vai ser lançado direto para Play 5 com port para Play 4. Mas eu não acho que ele não acho que vai ter uma data de lançamento nesse ano, sabe? Eu já acho que vai ser tipo GTA, realmente é pra geração atual e vai ter um port pra Play 5. E ainda assim, o GTA tá abaixo do que o Play 4 pode oferecer, mas tá muito bem pra o que é o jogo. Fala galera que tá ouvindo o Arquivo Cast, obrigado por terem escutado até aqui, mas infelizmente o podcast acaba por aqui. O computador que eu uso para poder armazenar os itens, os áudios, os efeitos sonoros, etc., e também para armazenar os episódios do Arquivo Cast, ele começou a ficar meio caduco enquanto eu editava e eu acabei perdendo parte dos áudios do podcast. Então eu peço para vocês desculpas. O cast do resumão da E3 vai vir provavelmente lá na última semana de junho, tá? Não precisam se preocupar, então esse vai ser um mês especial porque vai ter dois podcasts pra vocês, tá? Fora isso, obrigado pelo apoio de vocês e nos vemos no próximo cast. Like you never knew. Any bags or a pass, send a word, I'll be there in a flash. You turn the wheel. Take a chance. Every journey starts a new romance. A new world's calling out to you.